Atenção, Transedec! Ao top de 4 já vai! Já vai! No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Dandelion te despertar. Caralho, aí, cara. Parada mó irada, velho. É. Inclusive, a gente tem que fazer o nosso também. Se a gente fosse fazer um nosso, tinha que ser uma parada, tipo, empolgante. Tinha que ser uma parada, tipo assim. No episódio mais foda, ou no tema de diversão, eu vou falar sobre jogos de diversão. Quem venera o chato tem muito pouco, pois não contempla o poder do baixo. Eu acho muito bom, mas a gente tá deixando de contemplar umas coisas muito importantes do nosso programa. Então sugiro que a gente faça algo mais ou menos assim. No tempo da água mais clara, na fase de boss mais tensa, minha vontade de jogar será imensa. Os amigos da justiça unidos dirão: eu gosto de jogos sem diversão. Caraca, esse... É, esse teve mais impacto. Pô, mas mais importante que a fase da água, só os ouvintes. Seja na escola, no trabalho ou no busão, eu escuto jogos e diversão. E quando estou na praia tomando água de coco, acesso via celular o baixo de mente solo. Não, não, ainda falta um pouco de impacto. Ainda falta um quê de nesse negócio, deixa me pensar. Na fase da água mais clara, na tela de boss mais tensa, todo jogo escroto dará pau diante de minha presença. O seguidor do jogo justo perderá o brioco quando enfrentar o poder do palácio. Diversão começando a sua 60ª edição do Baixo Freio de Soco.com. Rádio Globo, Bamba 30 minutos jogados, 30 por jogar. Aqui na Rádio Globo você confere o placar. Baixo Freio de Soco 60. Mas não, não é o episódio de futebol hoje. Fica calma aí. Hoje é Disco Ninja, né? Hoje é Disco Ninja. Essa semana estamos reunidos aqui para contar um pouquinho das nossas histórias de rogadores eletrônicos. Não, como é? De gummers. Estamos reunidos aqui para falar das nossas histórias de gummers. Dos nossos antros, como fliperamas, lan houses, os locadores e afins. Poxa, então... ainda bem que você parou de falar gamer. São os gummers. Ursinhos gummers. Ursinhos gummers. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Elaps. No programa de hoje eu vou falar com um personagem de filme dublado. O Mestre Splinter. Eu me preparei pro Disco Ninja, cara, então qualquer coisa me perdoe. Toda vez que alguém falar, Mestre Splinter, o que, que você acha sobre isso? Ele fala, a música que eu escolhi. Senhor da Eternidade. Então, Ninja Inimigo, sabe quando você falou que toda vez eu começava falando, cara, se fudeu. Então, se fudeu, cara. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. O Daigo. É, eu preferia estar trabalhando no Walmart do que estar com vocês aqui, seus malditos demônios. Caralho. Eles pagam pelo menos o Walmart tem cada celebridade, né, cara? Não fala não, eu já trombei com uma porrada, cara. Me dava um ódio ver aquele povo fazendo compra. Acesse com a cara aí, de peopleofwalmart.com. A felicidade alheia da raiva no Daigo. É, por falar em Walmart, acabou de chegar aqui um HD externo, comprei no Walmart. Muito bom. Demorou, demorou 2 dias pra ele chegar. Nice. 2 dias. Comprei o Walmart.com no nosso link aqui embaixo. É isso aí. Adebs! pra quem deu mole e não comprou Pringles Extreme Flaming Chili Sauce. Aí, tá sendo. É o melhor sabor de Pringles. Eu tô bolado aqui que tá no jabá, né? Vou fazer um jabá então também. Coca-Cola zero, sabor inacreditável, caloria zero. E o câncer de graça pra você. É Alzheimer. Tem uma amiga minha que fala isso, vai ter Alzheimer. Aí eu falo, já tá sendo. É, eu mandei mal, tô sem Pringles, sabor sinistro, mas eu tô com Häagen-Dazs Cookies and Cream. Então, porra. Caraca, rico! E nessa semana nós vamos rejuvenescer e relembrar as histórias que marcaram época, vida e jogos de diversão na nossa infância, adolescência e até hoje. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Boa noite, você que tá ouvindo a gente na fila do, pra pegar o ônibus ou no engarrafamento voltando pra sua casa. Espero que seja tudo muito engarrafado. Na fila do puteiro. Mas tá na privada. Eu espero que a privada não esteja engarrafada, porque é foda sentir a classificação do cocô batendo na sua bunda. Você que mandou e-mail pra eu, gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, ou mandou uma twistada pra gente, ou comentou no nosso site, fique você sabendo agora também que nós estamos finalmente em Senhor da Eternidade no Facebook. Caralho, cara. Você pode acessar o link que está aí embaixo da postagem desse episódio e que estará de agora em diante também no barra lateral no site, se você não acessou nosso site, que é site, pode ir lá conferir. Ou então você pode abrir o Facebook, você que tem a sua conta lá e fica lá stalkeando as garotinhas gostosinhas que não tem namorado, pode procurar lá abaixo, frente e soco, separado por espaços, tá? As palavras umas das outras. Cara, a gente podia ter uma sessão tipo gatas do baixo frente e soco, tá ligado? Porra. Então, se você entrar lá no, na página do baixo frente e soco, você vai ver já que já tem umas. Caralho, tô de bobeira então aqui, né? De bobeira. Tem? Você não tem, né, amigo? Caralho, então, tem? A gente criou a página hoje, tem 93 pessoas aqui. Tem uma gatinha, deixa eu ver, uma... vou contar, em duas, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Pior que tá mesmo. 12, não, é, três, 13, que é a 14ª que eu contei, é a namorada do Mestre Spinner. É porque, você não sabe, o Lápis, eu e o Lápis, a gente tem um objetivo. A gente conseguir gravar a sessão de e-mails maior do que a sessão isso, normal. Paraguaia e... Ah. E é isso aí, tem várias gatinhas, você pode entrar lá no Baixo Frente Soco no Facebook, conferir. E o link tá embaixo, você entra lá e curta, porque nós vamos sortear coisas por lá, etc e tal. E agradecimentos ao ouvinte Rodrigo Mota, que onde nós só tivemos preguiça, ele teve atitude e coragem, foi lá e criou pra gente. Tá certo? 100% atitude, garotada. E quanto aos e-mails, o primeiro e-mail que nós temos aqui é de um cara que não tem nick, então o Senhor Eternidade já vai criar um pra ele. Ele fala aqui: fala, gamers, funkeiros, nerds do Baixo Frente Soco, meu nome é Everton, moro em Itaquaquecetuba, São Paulo. Nossa. Tenho 5 anos e não tenho nickname de CS, e ele pede que inventem um sinistro pra ele. Você tem algum aí na manga? Cara, Itaquaquecetuba é interessante, que se você pensar, tem Aquecetuba. Aquecetuba, muito bom. Então ele é um aquecedor de tuba. Aquecedor de tuba. O aquecedor de tuba diz o seguinte: eu escuto podcast desde o 31, o Horror de Sobreviver, que descobri no site, é site, do Girls of War. E desde então acompanho os dois sites. Em relação ao último podcast, eu acho que tem jogos que nunca envelhecem, como a série Castlevania. O Symphony of the Night é um clássico. Joguei pela primeira vez há muito tempo e sempre quando posso, jogo ele, apesar de já ter feito o final muitas vezes. Agora, perguntas. Quando vai sair um podcast do The King of Fighters? Tá na hora, né, Daigo? Oi, como? Já passou da hora de ter um, já passou mesmo. Vai ser por toda a série ou separado por sagas? Um pra Orochi, outro pro Ness, outro pra aquele viadinho que solta fogo verde que não sei o West. No... Aliás, vou dar um spoiler, vou dar um spoiler. Final do 13. Caralho, o West morre 13, hein? É, tem que ser um chefe, ele é o chefe e você tem que matá-lo, né? Uhum. Então, quando saiu o 13 pros consoles aí, saiu pra computador já há algum tempo, né? Mas eu... Já, já. No meu computador lá do trabalho, que tem uma GeForce 510, 8GB de memória RAM, ele ficou lento por algum motivo, então. No próximo Disco Ninja, façam um só com trilhas de jogos de luta, porque tem muitos jogos com trilhas sensacionais. Se na verdade, bota no caderno de sugestões ignorar. Não, ignora essa. Essa é boa. Qual é a música que toca no final do podcast? A música é muito foda. A música é muito boa. O jogo é que é um cocô. O nome da música é His World, Mundo Dele. É do Sonic. Mundo Dele. O Sonic de 2006. Sonic the Hedgehog. É, a gente coloca aí a... O joguinho é horrível, mas a música é boa, vai. É porque essa música é cantada, inclusive, né? Mas no jogo... Uhum. A gente coloca o link dela aí. A versão cantada é uma merda. E se possível, também durante a leitura de e-mail, toquem o tema da Morrigan no Marvel vs. Capcom, o primeiro. Então é isso, continuarei escutando Eu Gosto de Jogos e recomendarei a outras pessoas e, quanto possível, mandarei outros e-mails. Falou! Muito obrigado ao aquecedor de tuba pelo e-mail dele. Primeiro e-mail dele que é lido. O Senhor da Eternidade vai ler o próximo e-mail do cara que não tem nick, ele vai ter que inventar outro também. Uhum. Porra, cara, tá foda. Na moral, eu inventei do último, cara. Porra. Ah, é? Então esse aí é o... Vamos dividir tarefas aqui, né, cara? É, ele é o... Juiz Zangado. Juiz Zangado. Ele é juiz de fora? Deixa eu ver. Ele é juiz de fora. Ih, cara. Ah, não, só o nome do cara. Não, é... Juiz Zangado mesmo. Juiz Zangado, é um bom nick. Lucas Zangarelli dos Santos. Eu não conheci nenhum dos Santos até hoje, mas tudo bem. 16 anos, Juiz Zangado, Minas Gerais, estudante do segundo ano do ensino médio e futuro estudante de engenharia da computação. Olha só. Eita, vai fazer curso errado, cara. Vai seguir o erro dos outros. Puta que pariu, cara. É foda, né, cara? Ele acha que vai crescer e vai fazer joguinho de computador, né, cara? É, caralho. Olha eu, Mestre Splinter e o Ninja Inimigo, como é que estamos, cara? Os outros também aí. Tudo na merda, cara. Vai fazer publicidade. Dá dinheiro pra caralho publicidade aqui no Brasil. É só copiar os outros fora. Fazer direito. Então, minha opinião sobre jogos antigos é bem diferente, pois meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. O qual eu tenho até hoje com 3 jogos e a caixa de original. Cara, só tem 3 jogos Super Nintendo, cara. Que derrota, cara. Cara, eu achava que eu era pobre. Pra cacete. Deve ter alugado muito jogo, cara. Ah, nisso todos nós, cara. Eu tinha muito amigo também, né? O cara era o sufocador de amigo, né? Porra. Ô, me empresta o Street aí, velho. É, porra, te presta aí o do International, cara. Enfim, que ele ganhou em 2000 e só em 2005 ganhou um PS1. Meu Tenho Deus. 3 jogos originais japoneses, cara. Pô, jogo original de PS1 é uma coisa rara, realmente. Japonês, né, cara? Eu tenho uma de casa. Sick demais. E depois, em 2006, ganhei meu PS2. Porra, que desperdício. Tu comprou o PS1 em 2005. Durou um ano, 2005. Né, cara? Não fez nada. Durante o tempo que eu só tinha o Super Nintendo, eu joguei muito em emulador. É, Game Boy Advance e Mega Drive, majoritariamente. Então eu gosto muito dos jogos antigos, tanto que assim que ganhei meu celular Android... Android. Celular Maísa. Celular Maísa. Desde que eu ganhei meu celular Android, só coloquei um jogo, mas coloquei 4 emuladores. Caralho. Não cansa de jogar os jogos velhos, né? Mas tudo bem. Não mesmo. E como hoje possuo um PS3, um PS2 e um DS, passo menos tempo em emuladores. Porém, ainda jogo muito eles e sou da opinião que se tem que jogar... Caralho. Que se tem que jogar, eu imagino, todos os jogos de uma saga, se eles tiverem uma história interligada. Isso é fato. É o famoso completista. É muito bom. Ah, mas olha só, a linhagem do tempo dele é interessante. Em 2000 ele ganhou um Super Nintendo, 2005 um PlayStation, em 2006 um PlayStation 2, e hoje, 5 anos depois, ele também tem já um PlayStation 3 e um DS. Então, a garota assim, né, que foi precoce na troca de aparelho. É, o moleque foi pego rápido ali na onda da Next Gen. É, foi pego rápido, ligeiro. Agradeço meus ao juiz zangado aí, 16 anos, é novo também, garoto. 2000 tinha 5 anos em 2000, pô. Puta que pariu. Tá bom. O Daigo vai ler o próximo. Lembrando que ele tá quase. Ele tá quase sexo. Comendo mulher, né? Segundo. Quase. A definição. Mas bem que se ele continuasse dedicando aos videogames, eu duvido que isso aconteça. Não, 16 anos hoje em dia, a molecada aí já tá sufocando, pô. Na nossa época, com 14, já tava todo mundo trepando aí. Imagina hoje em dia. É. Ah, vai saber. Não tem que saber da iniciativa, da atitude do pequeno. É. Hoje em dia, com telefones Android, né? Que o moleque não precisa nem falar com a garota, só pede mandar uma mensagem, né? Falar, aí, vai rolar hoje? Porra, já é mole, né, cara? Como é que é? Vamos ver um problema aí? Vou ver. A problem? Tá legal, vamos ver esse terceiro e-mail aqui. Olá, pessoal do... Eu gosto de jogos aqui, quem fala é o Phelps. Não, você não vai se chamar Phelps, amigo. Você vai se chamar Nadador Velho. É, hoje ele é o Nadador Velho. Não, calma. Nadador idoso. Michael Phelps é o Michael Phelps, cara. Mas é o Nadador Velho. Nadadoroso, cara. Este cast sobre jogos novos e velhos foi muito bom, apesar da discussão ser um pouco antiga já. Não, sério? Vocês abordaram o tema de forma organizada sem perder a diversão. O Ninja Inimigos fez perguntas pertinentes dessa vez. Ah, quer dizer que antes ele fez, né? E os outros participantes não ficaram trolando ele. Tiro, o Lápis deu um monte de tiro. É. Caralho, foi mesmo. Mas trollou. É. Pô, mas dessa vez eu achei que eles se comportaram. Não falei, senhor da enfermidade. O senhor da enfermidade. É, dessa vez ele endereçou as perguntas, ele não ficou jogando pergunta pro ar. Muito bem. É, parabéns a ele. Quantas perguntas, sim, é verdade. E talvez seja devido a isso que a discussão fluiu melhor. É, amigo, a coordenação do negócio ficou boa. Vocês conseguiram, parabéns. Parabéns. Porra, depois de um ano, cara, parabéns. Eu particularmente gosto de alguma coisa sobre jogabilidade atrasada como save point. Acho que isso adiciona uma dificuldade bacana ao jogo, diferente dessa geração respawn que tem um checkpoint a cada 2 passos. Verdade. Final Fantasy 4 nos PNK. Cara, eu pensei nessa associação, cara, da geração respawn com a geração restart. Geração restart, né, cara? Porra, tá aí. É. Parabéns, comandador velho. Eu tive uma chamada Spawn, que aposta quanto. É. Final Fantasy 4 no Super Nintendo, eu não acho que o gráfico tão bonito assim. Na verdade, acho que era um dos jogos mais feinhos do Super Nintendo, diferente do 6. Mentira, é a mesma coisa. É, muita diferença. A versão do DS foi muito bem-vinda, pois além de deixar o jogo mais bonito, deu umas corrigidas na jogabilidade também. Mentira, mesma merda. Não, o que eu acho é que eles podiam ter mudado os gráficos, sim, mas podiam ter feito uma versão remasterizada do gráfico original. Não precisava ser modelagem 3D mal feita, né? Não precisava ser igual Final Fantasy VII, né? Que envelheceu mal. Não sei se vocês falaram isso, mas envelheceu mal. Envelheceu mal. Pois é, agradecemos ao nadador velho, Phelps, brasileiro. Jim Phelps, da Mission Force. Isso. E o último e-mail aqui é de um cara que tá, tem nome dele aqui assim. Fala, galera do Baixo Frente Soco, meu suposto nick de CS, se é que vocês vão considerá-lo. Considerá-lo. Como tal, é Cris. Cris. É. E estou aqui pra fazer um elogio às aberturas dos últimos dois podcasts. A abertura do 58 que o Ninja Inimigo fez foi sensacional. Desbancou, na minha opinião, as renomadas composições do Lapso, muito bom mesmo. E não, foi o nada, pode... Foi o nada que eu ninja inimigo, cara, sério mesmo. É, porra, é porque eu não uso drogas, cara, é foda. E todo mundo sabe que pra você compor música bem, você tem que usar drogas. Tem que dar bunda e usar drogas, né? É, eu não sei se o Jim Morrison e o Lennon davam bunda, mas que eles usavam drogas, eles usavam. E a do último pod, que foi a música do Phineas e Ferb, foi muito legal também. Cara, me assusta que essa molecada aí tá toda sabendo que porra é essa de Phineas e Ferb. Eu só sei que essa merda existe porque eu tenho uma garota de 11 anos em casa. Esse maluco, eu tô muito vagabundos ou é um bando de funcionário público, ou um bando de aficionados aí por desenho animado. Pode ser também. Pode ser, é a única opinião, a opção plausível. Porque lá no Twitter todo mundo sabia que era Phineas e Ferb também. No mais, o podcast está muito bom. Ouço toda semana. Continue assim. PS, que música é aquela que toca aos encerramentos do podcast? É só ouvir dois e-mails atrás, né? Isso, é a His World do Sonic The Hedgehog de 2006. E... A banda é Crush 40, né? A banda... É uma banda ruim aí. Não vale a pena a música cantada. Só vale a pena a música... A música cantada é ok. É, a música... muito não. Boiola, né? Boiola. É, e... Pois é, e aqui no Twitter aqui o pessoal elogiando também as duas últimas músicas lá, do Lonely Island e a do Phineas e Ferb. Acho que agora a gente encontrou o ritmo aí de cantorias e vamos seguir nesse ritmo extremo e vantajoso pra cantar tudo até a última ponta, beleza? Porra. Gostaria de agradecer a todos que mandaram seus e-mails, seus comentários, suas críticas, suas sugestões, o caralho A4. Deem like lá no Facebook. Continuem mandando seus e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Sigam lá o Twitter @baixofrentesoco e acessem o site baixofrentesoco.com. Lá você pode ouvir os podcasts anteriores e lá você pode também ver as gatinhas que estão curtindo a nossa fanpage no Facebook. Não é sacanagem, você pode entrar lá no Mosaico e ver que tem as gatinhas lá. Papo sério. As nossas gostosas. É, tem as baixofrentesoquetes. As baixofrentesoquetes. Amigo. Fortes emoções e voltaremos na semana que vem com mais uma emocionante leitura de e-mails e comentários. Cara, sabe como é que fica estranho o baixofrentesoquete, cara? Quer dizer, como é que fica interessante? Fica interessante. Se trocar algumas letras iniciais. É. Pá, dá merda isso aí, hein? Vai virar Psycho Friend. Dá um processo isso aí, hein? Sabe que esses dias eu fui na casa do Keo Logan, aí eu desci do ônibus lá no, um pouco na frente da casa dele, aí passou numa esquina que o nome da rua é Roquete Pinto. Aí eu olhei assim, porra, a primeira coisa que algum filho da puta deve ter feito e fez de fato foi pegar aqueles corretivos de escola e completar o R do nome da rua, né? Então tá lá. Você pode passar lá na rua Boquete Pinto, na Urca, no Rio de Janeiro. Caralho. É isso aí. Seria que vende pizza de brusqueta? Ó, tem que ver isso aí. Brusqueta. Pizza de puta de brusqueta, né, cara? Pois é. Vai ser o sabor mais vendido do ano, sem medo. Ó, sem dúvidas, né, cara? Ah, eu sou eu mesmo. Oh, não, mas você tem que falar como um dublador. É, eu estou falando como um personagem de filme dublado hoje. Eu tinha me esquecido, cara, mas agora eu lembrei. Não vou mais me esquecer de falar assim. Você tem que ter um nome diferente. Hoje você não é Lapso, hoje você é o Timmy. Então, Timmy. Não, não, meu nome é Mike, cara. Claramente meu nome é Mike. Mike. Então, Mike, quais eram os lugares que tão marcaram a nossa infância como gamers? Você... Ah, cara, claramente você está falando das locadoras e dos fliperamas de antigamente. São lugares sensacionais que não estão mais por aí hoje em dia, mas que deixaram muita lembrança na cabeça de quem viveu essa época maravilhosa. E sim, eu lembro dessa época, era maravilhosa. Não, cara, não. Isso aí vira dublador na Discovery Kids. É mesmo. Tipo dublagem de Princesas do Mar. Ela tá dublando pô, Princesas do Mar. Mas é engraçado você dizer isso lá, porque você disse pra gente que não existem mais esses lugares. Apesar de existirem, existem poucos. Vocês, deixa eu só levantar um tópicozinho aqui. Locadoras não estão... Peraí, tópicozinho? Isso aí. Tópicozinho, moleque. Não é um cozinho qualquer, é top. Deixa eu levantar. Tópico. Pequenino top. As locadoras, elas não existem mais hoje em dia tão fervorosamente como antigamente? Por quê? Acho que passou... Porque é mais fácil ter em casa agora. Não, eu falar essa afirmação quer dizer que a locadora não existe mais fervorosamente como existia. Ou seja, elas existem, porém elas estão mais cabisbaixas, não estão tão felizes da vida, entendeu? Exatamente. Tô passando por uma fase emo, né, cara? Exatamente. Algumas... Uma fase introspectiva. Algumas tentam se suicidar. Meu pai se suicidou, por exemplo. Uma grande pena, cara. Eu lembro que seu, fiquei muito triste, fui ter. Mas alguém tem uma ideia? Não, isso é muito simples. Agora eu vou voltar a falar com o personagem dublado. O que acontece é que nós passamos por uma fase, no Brasil, sobretudo, de muita pirataria, com a chegada dos videogames de CD, como o PlayStation e o Sega Saturn, e depois o Dreamcast e o PlayStation 2. Vocês pararam de ir nas locadoras, o pessoal de jogos em geral, e começaram a ir nos torrents, quando eles passaram a existir, e antes disso, nos camelôs da esquina, que vendiam jogos a preços muito mais baratos. Era preço mais barato. Você gastava R$5 alugando uma fita ou R$10 comprando o jogo pra sempre. Pra sempre, cara. E isso fazia muita diferença. E você podia ter todos os jogos do mundo, cara. E muito mais rápido do que você se esperasse chegar na locadora. Além disso, hoje em dia, com o PlayStation 13 e o Xbox ainda tem uma cena de pirataria um pouco maior que no PlayStation, mas um público... Cachorro? Cachorro? Cachorro? Au, au. Gatinha? Miau. Miau. E o que acontece é que as pessoas que hoje em dia têm PlayStation e Xbox, o público já é um pouco mais velho e acaba comprando porque está um pouco mais acessível do que era antigamente. Mas hoje em dia, sim, a gente vê essas locadoras voltando aí a engatinhar as que ainda existem a mexer com videogame. Como, por exemplo, a locadora que tem na Rua do Senhor Eternidade. A locadora? A locadora da Rua do Senhor Eternidade, que não está entre nós no momento, que está embolotado. É uma locadora de franquia, grandona, que tem um monte de lugar. Essa locadora basicamente sobrevive alugando uma porrada de filme e meia dúzia de jogos de videogame. Mas, eventualmente, eu e o Senhor Eternidade, a gente pratica o nosso ritual de aluga e zera. Como consiste o ritual de aluga e zera? A gente vai na locadora, escolhe um jogo co-op e aluga ele. A gente zero. Só vai dormir depois que devolver o jogo zerado. Porra! E sabe que a gente tava mandando bem nisso até no dia que a gente resolveu alugar Resident Evil 5. Presidente. Porra, mas também? Jogo gigante? 20 horas depois a gente tava assim. Jogo gigante e modorrento também, porque eu troço chá de jogar. Ah, porque tu jogou Forever Alone, né, Daigo? O jogo é maneiro de jogar co-op. Talvez. Talvez. Mas, pô, na época, assim, antigamente, né, a long, long time ago, pô, eu fazia isso também, cara. Eu não comprava, vocês falavam da diferença de preço, mas, pô, pra quê? Eu vou ficar acumulando coisa aqui em casa. Eu chegava, alugava, zerava. Tchau, adeus, fico. Mesmo na época que custava, tipo, o mesmo preço? Porque, tipo, acumula, sabe? É tralha que acumula em casa. E, pô, por mais que eu ache muito maneiro você guardar as fitas, eu nunca tive muito espaço pra fazer Sim, isso. Sim, mas cara. Aí ela tá falando no caso das fitas, né? No caso das fitas, realmente, a fita sempre foi muito mais cara do que você alugar. Você ter a fita aí, definitivo. Até o Nintendo 64 aí, que foi talvez o último console de fita. Não, então... tem o Polystation, cara. Ah, desculpa, cara. É verdade. Mas o Polystation foi já existia antes. Jogos de Polystation já existiam antes do Polystation, entendeu? É verdade, isso é verdade. Pô, teve uma época que eu alugava jogo pra jogar no trabalho, porque tinha uma locadora perto, era no Leblon que eu trabalhava, e tinha PlayStation 3 no trabalho. Aí, tipo, acabava, dava o horário de todo mundo lá, a gente alugava o jogo e ficava lá direto. Nego rachava o valor. PlayStation 3 no trampo. Puta que o caralho, like a boss. Pô, é porque a gente like usava o PlayStation pra, tipo, alguns eventos, assim, como. Ó, teve um evento da Embratel, não sei o quê. Aí, pô, era uma desculpa esfarrapada, né? Não, porque a gente vai ficar testando aqui a parada até tarde. Aí ficava lá todo mundo jogando. Era ridículo. E, pô, não era só peão, não, cara. Tinha chefe de produção, galera... Ia lá. Gostaria de reservar a sala de reuniões por 3 horas, por favor. Tudo bem. Meia hora depois. A sala de reunião 3 está reservada para degustação de jogos de PlayStation 3. O senhor pode voltar mais tarde, talvez. Vamos lá, pessoal. Isso é muito engraçado. Quero reservar a sala de reuniões por 3 horas, por favor. Tudo bem. Começa a reunião, meia hora depois. Então, estamos decididos? Podemos jogar Street Fighter? Podemos, podemos. Bora. Like a boss. A gente revezava durante o dia, assim, às vezes quando o chefe não tava lá. Aí, tipo, dava hora do almoço, a gente ia, alugava alguns jogos. E aí, cada hora ia um lá jogar. Não, já percebeu que na locadora, tinha uma locadora ali em Copacabana, que de vez em quando eu ia com o comandante Cobra, que não está entre nós. Ele tinha obviamente, aqueles videogames que você alugava o tempo ali pra jogar. Tinha uns fliperamazinhos. Eu lembro que tinha um fliperama de Pocket Fighter! Pocket Caralho. Fighter! E uma vez eu fui meio bêbado jogar Pocket Fighter e eu ficava jogando, gritando Pocket Fighter! Pocket Fighter! Pocket Fighter! Caralho! O Pocket, Pocket, Pocket, Pocket. E eu lembro. É, isso aí. O dono, eu tinha, tipo, sei lá, 16 anos. Tava bêbado jogando Pocket Fighter. O cara não botou pra fora na porrada, não, né? Aí o dono da locadora, ou sei lá, o cara que tava trabalhando lá, chegou no meio que eu tava jogando e falou: meu amigo, com licença. Se o senhor não parar, eu vou ter que te tirar daqui de dentro. Aí você olhou pra ele e falou: dá pra se retirar do Pocket Fighter? Eu juro pra você que eu falei: Pocket Fighter? Mas essa locadora, ela tinha vários... ela tinha, tipo, as capas dos jogos presas em suportes que ficavam na parede. E era um suporte imenso, que tinha várias fileiras com uma porrada de jogo. Então, a graça era você ficar balançando... Você... A graça era ficar balançando. Quase falei isso! Era você ir lá ficar folheando os jogos que tinham. E quando você achava um jogo que você queria, você checava se tinha o papelzinho... Papelzinho! Laranja! Não, tinha várias cores de plástico, né? Tinha o laranja, tinha o prata, tinha o couro. Normalmente definia o preço do jogo, né? É tipo... Antigamente era. Esse jogo é jogo prata. Então custa R$4, jogo prata. Eita, aí tinha os lançamentos, tipo, Resident Evil 2, jogo ouro, R$6. Caralho, que seis pau, velho. Pensava assim, caralho, eu vou gastar R$6. Quanto tempo será que eu zero? Eu vou ter que falar pra minha mãe que não vai rolar de visitar a vovô e a vovó esse final de semana. Não vai ter. A não ser que você faça aqueles maratonão atômico, tipo, zerar em 1h20. No hard com rank S, like a boss, pra ganhar as paradas. Eu não sei se eu já contei. Acho que eu já contei esse podcast. Que quando eu aluguei Resident Evil 2 junto com o Comandante Cobra, eu tinha acabado de comprar um PlayStation. Só que eu não tinha comprado um memory card. Então teve que ser hardcore. A gente teve que ser hardcore. Não desligue o videogame. Nunca consegui zerar Resident Evil 2 antes de comprar o memory card. Porque era extremamente frustrante, cara. Muito frustrante. Você ter que começar. Você jogar o Resident Evil 2 como se fosse um jogo do Mario em que você morreu e começa do começo. Não, é muito ruim, cara. Sacanagem. Isso é muito escroto. Essa coisa das fitas com dos jogos em geral com classificação diferente me remete à época em que o preço da passagem de ônibus era 90 centavos. Parou de falar centavos. Que nem filme dublado? Ah, desculpa, eu esqueci. Essa época em que as fitas eram classificadas, os jogos, de forma geral, entre prata, ouro. Me lembro a época em que a passagem de ônibus lá na Califórnia era 90 centavos, cara. E aí o jogo ouro também era 90 centavos. E eu chegava, em vez de pegar o ônibus pra ir na locadora, eu voltava. E aí voltava a pé, cara, pra sobrar mais dinheiro pra alugar fita. Caraca. Ah, diz que eu tô falando. Você é muito velho pra um jogo custar 90 centavos pra alugar, cara. Não é não? Ou é o mais ônibus de cachis, cara. Ele falou que o ônibus custava 90 centavos, o animal. Ah, tá. É, mas a fita ouro também era. Na época de Nintendo, assim, cara. Não, é impossível. 90 centavos cara, é não. Pera aí, pirou. 90 centavos é hardcore, cara. O que aconteceu? Já aconteceu de eu pegar o dinheiro da passagem, inteirar pra jogar uma horinha de X-Men vs Street Fighter na locadora. Aí eu joguei, ganhei, bragging rights, humilhei todo mundo. Falei, valeu, galera. Agora eu vou andar 4 bairros a pé. Eu jogava mas, peraí, você jogava essa porra no console? Ou você tá só tá citando um jogo? Eu jogava no fliperama e no console. Porque tinha uma locadora do lado do meu colégio. Não tinha um fliperama do lado do meu colégio que tinha X-Men vs Street Fighter, infelizmente. Mas tinha uma locadora do lado, estrategicamente localizada do lado do meu colégio, em que alugava Sega Saturn pra jogar por 1 hora. Só que eles não deixavam você alugar o CD do X-Men vs Street Fighter. É só pra jogar na loja, meu irmão. Então, caralho. Eu saía da da aula, morria de fome na aula, não gastava dinheiro no lanche, e ia jogar lá. Aí um dia eu quis estender um pouco mais a minha diversão e falei, foda-se a passagem do ônibus. Posso jogar? Passagem assim, que vai puta que o pariu. Que depois eu vou andando pra puta que pariu. Porque não sei aonde, 90 centavos é um absurdo. Eu pegava o dinheiro da passagem, no máximo inteirava pra jogar mais meia horinha. Você jogava em que bairro do Rio de Janeiro? No bairro mais perigoso do Rio de Janeiro. No Leblon. Você jogava no Leblon, cara. Então é por isso que você não dá pra poder pagar. Mas... né, cara? É porque fita... E isso que eu tô falando, cara. Você tá falando de X-Men vs Street Fighter. Isso aí já é 95, 96. Eu tô falando de 93, 94, cara. Não, na verdade antes. Nintendinho? Ah, eu tinha Nintendo, mas já existia Super Nintendo. Eu tinha um Turbo Game, na verdade. Ah, um Turbo Game. Like a Boss. 72 e 60 pinos. Exatamente. Não, digo mais. Você tá falando de uma locadora que era especializada em videogames. Tinha muitas locadoras que alugavam fitas e tinha aquela sessão excluída de videogame. E aquela sessão excluída de videogame, de vez em quando, era o dinheirinho no troco da locação da fita que a mãe usava pra poder comprar uma fita pro pirralho parar de encher o saco. E, tipo, porque não era o core business da locadora. Era só um cantinho entregue às moças que ficava lá na locadora. Eu tinha uma locadora aqui perto que era assim. Não, o cantinho que ficava as moscas da locadora normalmente era o cantinho de... filme pornô. Claramente. Isso me lembra aquele podcast em que falamos sobre a questão do jornaleiro. O jornaleiro. Não, mas quando eu era molequinho, eu já entrei na locadora procurando os jogos. Aí eu tava olhando onde é que fica a sessão de jogos. Aí o cara, fica lá atrás ali. Aí você, opa, ali atrás. Aí você vai parar lá na sessão pornô. Aí começa a olhar. Aquelas jogos. Aquelas fitas. Fita pornô, é um engraçado que é tudo colorido, né? As caixas tudo laranja, vermelho, verde, amarelo. Aí você vai olhando assim, caraca, quanto colorido. Cara, aí, falando em pornô, que coisa sinistra, cara. Caralho, tô curioso, peraí. Aconteceu uma coisa sinistra que eu vi numa instituição católica. Queijo de São Vicente, 225, Gávea, Rio de Janeiro. Isso. Cara, não sei se você já viu, Senhor da Eternidade. Um cara que fica vendendo capinha de celular, não sei o quê. Não, nunca vi. É um brinde. Fala, você já pegou seu brinde? Não. É do lado da banca. Aí eu tava passando assim, voltando pra... sei quem é, sei qual é. Indo pra aula, aí tinha um cara em pé com uma caixa de papelão muito conhecida dentro da cidade, quando você compra os jogos piratas. Quando eu olho assim, a última capinha que tá, era assim, era um pornô de anã. Normal, que eu vi. O cara tá vendendo filme pornô na PUC. Debs, não é pornô, é pornô de anã. Isso é raridade. Ele tá vendendo, tipo, item de colecionador na frente da... Isso é escatologia, isso não é raridade. Vamos listar o que é item de colecionador no mundo pornográfico. Filme de anã, é item de colecionador. Filme com temática sci-fi, pornô. Jorrada nas estrelas. Isso é item de colecionador pornô, entendeu? Vamos lá. Velho Oeste pornô. Velho Oeste é colecionador. É colecionador. Mesh Splitter que falou. Mesh Splitter. Geralmente, zoofilia espacial é item de colecionador. O problema de zoofilia espacial é que é um nicho muito específico de mercado. Cara, pornografia de colecionador são nichos bem específicos, cara. É para macacos que são usados como experiência espacial. Exatamente. Não, geralmente é com bodes, são animais quadrúpedes em geral. O que você vê com espacial? Ah, aí a sua imaginação é que tem que ver. É só você não pensar na gravidade zero. Putz. Negócio de ficar sem dinheiro. Quando eu era moleque, uma vez eu tava indo. Minha mãe chegou e falou: Pedro, olha só. Minha mãe tava passando mal em casa. Aí ela falou: Ninja Inimigo, vem cá. Eu tô passando muito mal e eu não tô conseguindo ir na farmácia. Então, toma esses 15 reais aqui. Vai ali na farmácia e compra pra mim um anti-inflamatório tal e não sei o que, blá blá blá. Aí eu falei: claro, mãe. tô indo lá. Aí a farmácia ficava na frente de uma pizzaria que tinha lá onde eu morava. morava. E a pizzaria tinha dois fliperamas. Um de X-Men, Children of the Atom, e outro de Aero Fighters Assault. Aero Fighters Assault? Não, era... Qual era o nome daquele jogo de nave? Aero Fighters. Aero Fighters. Aero Fighters, só que o Assault é aquele 3D porco de NPC. Aí tinha Aero Fighters e X-Men Children of the Atom. E tinha um amigo meu que a gente tinha uma rixa muito foda. Então, sempre que a gente podia, a gente apostava alguma coisa, dizendo que um ia ganhar, o outro ia ganhar. Nesse dia... Nesse dia eu tava andando com uns 15 reais na minha mão. Você ia falar nesse toba, cara. Completa a frase que é original que você falou. Você falou nesse toba, e aí você parou de falar. Eu tava andando com esses 15 reais na minha mão, entrando na farmácia, quando esse meu amigo que tava jogando ali falou: vem de inimigo, tu aí. Olha só, tu não vai escapar de mim hoje, não. Esse toba. Olha só o teor da frase. Esses 15 reais que tem aí na tua mão, eu tenho aqui também. Então, quem ganhar, leva 15. Eu falei, cara, é hoje que eu vou levar o anti-inflamatório da minha mãe e 300 gramas de pão de queijo pra casa. Caralho, 300 gramas de pão de queijo, 15 reais? Claro que não, é sobrar dinheiro, né, cara? Porra. Porra, tá errado, né, cara? Se tu vai comprar o pão de queijo, tem que comprar o pão de queijo todo, né, cara? Não, porra, eu ia comprar pão de queijo. A regra é clara, eu usava o dinheiro pra comprar pão de queijo, gogos e figurinha. Cabelo zodíaco e ficha. Pô, gogos. Aí, tudo bem, tudo bem. Gogos. Porra. Aí eu fui, obviamente, eu perdi. Obviamente, né? Obviamente. Essa parte que ele conta que ele nunca ganhava. Ah, obviamente, não é nem porque eu nunca ganhava, mas é porque, dadas as circunstâncias que eu apostei o dinheiro do remédio da minha mãe, Deus puniu. É. Porque Deus tava olhando e falou assim: ah, é, filha da puta. Então vai lá. Aí eu voltei pra casa. Voltei pra casa sem dinheiro, sem remédio. Eu ainda tentei jogar no farmacêutico. Não, contar uma história triste. Eu tava vindo pra cá quando de repente fui forçado. Fui forçado a jogar o jogo de fliperama. Os encrenqueiros lá do outro bairro, mãe, eles me forçaram a jogar o jogo. Eu não queria, mãe, mas eles me fizeram, me colocaram de costas pra parede e a alavanca. Essas paradas de fliperama, assim, é sagrado, né? Tu deixar de comer. Fliperama, locadora, pô, puteiro. Não, pois é, eu ia falar dessa coisa de eu estar no colégio e deixar de comer, nunca ter dinheiro pra nada. A mãe pergunta mesmo: filho, você não tem dinheiro, não? Não, mãe, não tenho, não. Eu comi, lanchei no colégio. Não, ah, é a mesma coisa com cocaína. Cocaína é igualzinho. Então, é tipo isso mesmo. Tipo minha isso. Mãe já perguntou várias vezes: filho, você tá usando droga? Não, mãe, é que eu tô jogando fliperama. Não, eu tô jogando Halo. É mais ou menos a mesma coisa. É normal você, uma bela hora, como tá no auge do vício do The King of Fighters 96, começar a olhar embaixo da cama da sua mãe pra ver se não tem uma moeda de 10 centavos pra enterar os 30 pra você comprar a ficha. Moleque, agora pô, é quando você acha. A mão nos bolsos da calça. Porra, normal. Tua mãe esqueceu, tua mãe deixou a calça atrás da porta do banheiro. Tem moeda ali, cara. Agora, eu lembro dessa época que eu ficava catando moeda pra jogar fliperama. Agora, aqui, ó. Tá cheio de moeda. Cheio de moeda. Falando em catar moeda pra jogar fliperama, que eu tinha lembrado uma história interessante. Eu tava em Miami. Cara, eu sou rico! Não. Daí eu sou rica. Não, isso daí eu sou rico. Isso aí eu sou brasileiro e fui pros Estados Unidos. Miami. Pela né, playground. Eu tinha tipo 5 anos, sei lá. Eu ia pra Disney depois, mas eu passei em Miami, sei lá, pra fazer o quê? Pra comprar, né, cara? Porra. Pra comprar. Porque, sei lá, cara, eu era muito criança. Eu só tava lá. Eu só tava seguindo meus pais. Mas enfim. Eu tava em Miami e eu tava num hotel louco lá e aí tinha tipo um mini flipper no hotel que tinha tipo umas duas máquinas, mais ou menos duas ou três, e aí tinha uma máquina daqueles joguinhos de bullet hell, tá ligado, tipo, sei lá, Aero Fighters 200, sei lá, japonês, daqueles joguinhos japoneses de aviãozinho. Aí eu tava lá, tipo, eu falei, pô, irado esse joguinho de aviãozinho, pô, vou jogar. Aí eu peguei lá, tipo, uma ficha, né, falei, ah, beleza, vou comprar a ficha, vou botar aqui. Aí eu botei, a parada engoliu minha ficha e a porra travou minha ficha e não rolou o crédito. Aí eu, puta que pariu, essa porra não colocou meu crédito. E obviamente eu não sabia falar. Eu era primeiro que eu tinha 5 anos e obviamente eu não sabia falar inglês pra falar com a mulher. Porra, minha ficha engoliu. Aí você chegou lá. The player very good, Steven Pinar, but the second time I have control the match. I put my ficha in the boca engole my ficha não bode crédito, filho da puta, cadê meu crédito? And in the end, I don't be the dude. Mas enfim, então eu não podia fazer isso. Então eu fiz o que qualquer pessoa racional faria nesse exato momento. Eu comecei a chutar. Máquina. Chutaram a máquina. Eu fiz essa máquina, aí chegou a velha e falou: ah, shit, fuck, olha aqui, meu filho, você para de chutar essa máquina porque você não faz isso quando você tá em casa. Ia ser muito irado se a velha tivesse chegado baixinho assim no ouvido do meu determinado e falar: se você continuar chutando a máquina, eu vou chutar você. Máquina não revida. Máquina não revida. Você mas faz isso com as coisas da sua casa, meu filho? Ela deve ter falado alguma coisa desse tipo, mas quando eu ouvi foi o mesmo modo como eu ouvi o Ken Logan falando sobre a lei nos jogos e tal. Então, igual os professores do Charlie Brown falavam, né? Mamamá, bababá, mamamá. É que nem o Ilapso quando ele entra no modo Ilapso, tá ligado? É, começa tipo... a falar coisa séria assim, fala tipo, porra. Aí beleza, aí a mulher reclamou e depois foi embora. E aí, o que, que eu, obviamente, voltei a fazer? Chutar a máquina, porque eu criei minha ficha. E aí, voa, tipo, sei lá, umas 500 fichas pra fora da parada. Não. Eu falei, ah, que maneiro, vou poder mentira, que caiu, tipo, a caixa forte do tio Patinhas de ficha. Não, mentira, não caiu tanta ficha, não. Deve ter caído, sei lá, umas 20. Mas já foi a metade. Tá, é considerável, né? Cara, 20, é. Tipo, o número de fichas dos sonhos quando você é criança. Você chega num lugar e fala assim, caraca, sei lá, te dão uns 100 reais. Você não tem noção das coisas quando você é muito pequeno. Então, eu falo assim, dão 100 reais. Caraca, 100 reais? Dá pra dinheiro infinito. Dá pra comprar, tipo, 20 fichas com esse dinheiro. Não, e sem contar que eu, quando eu tinha 5 anos, eu era um gênio. Então, tipo, eu zerava Aerofighters com uma ficha fácil. Hoje você não é mais gênio, né, cara? Não, eu já perdi o reflexo, cara. Pô, se você estudasse a cena profissional de StarCraft, você sabia que depois que você faz, sei lá, 23 anos, você tá velho, cara. Seu reflexo já não são mais mesmo. Gente, é a cena profissional de StarCraft. Olha tanta coisa que tá errado com essa frase. O Senhor da Eternidade, ele não é mais gênio, ele é só mestre, amigo. Pô, mas aí, se caíssem 20 fichas pra mim, eu ia continuar chutando a máquina até cair mais 20. Caiu 20, né? Se caíram 20, né, cara? Pô, fica lá chutando a máquina, mano. Eu não sou tão ganancioso assim, cara. Eu só queria minha ficha de volta. Cara, ah, eu sou. Vieram, Deb, se caem 20 fichas pra mim, eu acho que eu vou jogar pro resto da minha vida. Se eu tenho isso. Ó, cara, eu vou jogar pro resto da minha vida aqui, e foda-se. Né? Vou jogar até ter que ir pra faculdade. Mas é que nem aquelas tirinhas de papel que saía da máquina que trocava por bala, né? Porque nunca dava pra trocar por nada decente. Tu lembra eu do Chico puxava Cheese? Aquilo. Pô, era irado o Chico Cheese. Caraca, aliás, falando do Chico Cheese, eu descobri por que parou de funcionar o Chico Cheese. Por quê? Por causa do Chitãozinho Choró que abriu aquela merda de churrascaria escrota que fechou. Não, depois. Não. Por causa do culto do Chico Cheese, que sacou as virgens pra... Porque tinha nos Estados Unidos e aí era... Eles entraram com uma ação. Era Chuck E. Cheese, né? Era Chuck E. Cheese. Ah... E acabou, cara, aquilo acabou com a minha infância, sabe? Porra, tinha franquia do Chuck E. Cheese aí? Olha o tanto de coisa que copia, qual que merda. A parada era o seguinte, você chegava no lugar e você comprava fichas mega caras pra jogar em brinquedos mega zoados. Que te davam, tipo, papeizinhos mega escrotos e você trocava, tipo, 1 milhão de papeizinhos por um apontador de lápis. Porra, mas tinha comida lá, cara, isso que importava. Tinha uma comida muito overpriced, tipo, uma pizza zoada que custava o triplo do preço. Mas cara, você tem que levar essa parada pra dar na barra, cara. Tudo na barra é overpriced. Mas aí, as crianças achavam o máximo. Então, o Chico X era o holocausto de todo pai. A minha mãe, quando eu falava que eu queria ir no Chico X, minha mãe ficava meio depressiva, assim. Ela falava, caralho, tem que ir no Chico X. Lá vai meu dinheiro. Aí a mãe dava, hoje a gente só vai gastar 10 reais aqui, filho. Aí eu ficava brincando de jogar bola na boca da gorda. Bola na boca do gordo. Aí eu acertava todas as bolas na boca da gorda. E saíam 2 tickets. Tchic-tchic. Cara, aí eu lembro que eu falei pro cara, tá de essa máquina tá com problema. O que que houve? Saíram só 2 tickets. O cara falou, não, são só 2 tickets mesmo. Aí eu parei, olhei. Cara, com 15 tickets eu compro um apontador. Eu gastei 2 reais pra ganhar 2 tickets. No final você conseguiu pegar o homem de jogar. Fala. No final você conseguiu pegar o homem de leste, cara? Não, tinha uma coisa. Cara, tinha os brinquedos impossíveis de ganhar no Chico X, né? Tinha um lá, tipo, um microsystem. Nossa. Em cima. É tipo, 70 mil fichas. Eu só falo, 70 mil fichas. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Né, dá pra fazer, mas eu vou falir, né? Eu vou comprar 20 vezes a parada. Eu puxava o papelzinho devagarzinho, assim, aí ia vindo outro. Ele não cortava. Aí eu ficava ali eternamente puxando o papelzinho. Minha mãe volta pra ninguém ver. Aí aí, caraca, a mãe da Debbie assim, vamos lá que eu tô precisando do apontador novo, vamos puxar, puxa. Pô, cara, eu tava assim, corre a mãe, peraí que agora eu vou puxar mais papelzinho. Aí ficava ela e meu pai assim, em volta, conversando, fingindo que nada tava acontecendo. E tô lá, gasta de se puxando os papelzinhos, assim, com maior calma, tranquilidade. Os pais comemorando, apontador novo pra mim. Débora, isso é a segunda história que tu conta hoje que é digna de um post no Nine Gag, cara. Faz aí, na moral, essa é muito boa também, cara. Quando seu pai te ajuda, quando seus pais te ajudam a fazer merda, você sabe que tem pais maneiros, cara. Aí, boa, vou fazer assim. Não, a regra é clara, se seus pais te ajudam, não é, é merda, não é merda. Seu pai enrolar teu baseado, cara, não é crime. Se seus pais montarem sua carreirinha pra você cheirar, é o quê? É certo, né? É, aí a aliciação de menores, no máximo, né? Aliciamento, não? Isso, talvez, não sei. Quem faz dentro de você, não sei. Vambora, segue. Oh, snap, Lápis, você foi pego! Oh, oh, puxa, droga, é porque eu estou falando como um filme do Plato e não sei falar português direito. É troca de versão brasileira da Dubra Vildio e Jason Herbert Richards. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Caralho. Cara, Gota Mágica pior ainda, né, cara? Que era a empresa que dublava Cérebro. Cavaleiros do Zodíaco, a gente disse, não, o golpe acertou o meu cérebro. Não, eu vou partir pra um outro tipo de locadora, que é do meu console favorito. Vocês lembram quando tinha as locadoras de CD-ROM? Nossa. Caralho, locadoras de CD-ROM. Nossa, eu usei. Pode parecer estranho, cara, mas eu, como. Eu, como. Sempre fui o cara atrasado como o Ilapso, que sempre peguei o videogame quando a geração já tava acabando. Eu acabei indo pro computador muito cedo. Tipo, 12 anos eu ganhei meu primeiro computador e eu já pegava os joguinhos de CD-ROM pra ficar brincando. Aqui no Leblon tinham duas locadoras de CD-ROM, que você podia ir lá, tinha lá, lembro que eu jogo, peguei Duke Nukem 3D, Lost Vikings, um monte de jogo pra computador, que eu peguei no CD-ROM na locadora. Cara, as espadas bizarras, que era o seguinte, você quando chegava lá e alugava, primeiro que você tinha que fazer uma coisa que você não faz quando você vai alugar videogame, você tinha que olhar a configuração recomendada pro jogo, aí você tinha que falar, essa aqui não roda, esse aqui não roda, esse aqui vai ser bom. Não, Mesh Peter, você tá sendo muito like a boss, eu não olhava configuração recomendada. Eu olhava configurações mínimas. Mínimas, exatamente. Mínimas. Se o mínimo tem, roda. Se o mínimo tem, roda. De vez em quando abaixa. É só baixar a resolução que tá sendo. Não, naquela época só tinham duas resoluções: 640x480 e 800x600. É, não, tinha, os casos era 320, né? Não, eu rodava parada com imagem de anão, assim. Caralho. Porra, nego jogando com Atari, né? Aí tinha uma parada que... Drive, CD-ROM. E tinha uma parada que de vez em quando acontecia, quando você alugava o jogo, ele tava teoricamente no seu mínimo lá, mas ele não rodava. Por algum motivo misterioso, ele não rodava. E a maioria, cara, aqueles jogos que rodavam no DOS, você tinha que instalar o jogo e puxar ele por linha de comando, pode de coisa. Você criança, às vezes, fala, caralho, não sei como jogar esse jogo de jeito nenhum. Aí eu sei que eu alugava o jogo e a locadora dava suporte. Aí você podia ligar pra locadora. Ou caralho! Podia locadora. É coisa do Leblon, cara. É coisa do Leblon. Você de casa tem que ligar pra pegar suporte. Aqui eu ia na locadora e perguntava. É, dava suporte. Aí eu chegava pra pessoa, cara. Agora, uma parada que eu só fui descobrir depois de fazer faculdade de computação pra descobrir o que eu tava fazendo. Que é o seguinte, não tava entrando no jogo, porque embora eu tivesse memória RAM suficiente pra rodar, a minha memória RAM tava comprometida por todos os programas que rodavam em segundo plano e no computador. Então, o que o cara o gênio lá do locador fazia? Ele te ensinava a você dar o boot detonando tudo, falando, tira placa, tira rede, tira porra toda. Eu começava, só que você não sabe nada, às vezes tinha lá um monte de OS em inglês, às vezes você nem sabia falar inglês direito ainda. Digita cara, delete. O cara falava, digita CD, não sei o que lá, agora aperta 3, enter, aperta 5, enter, primeira opção, enter. Cara, eu fazia uma macumba, devia ter mais de 20 passos. Aí eu sei que depois que eu acabava a macumba, o jogo rodava. Eu falava, caralho, não sei o que esse mágico da locadora fez, mas... Aí no dia seguinte, o seu pai, Mestre Splinter, cadê o meu Word aqui? Eu quero trabalhar. Pior que depois, hoje que eu conheço a parada, eu vi que o que ele fazia era arregaçar o computador todo pra rodar a porra do jogo, cara. Era bizarro. Não. Cara, ninguém nunca alugou CD-ROM locadora? Sabe o que eu fazia? Não, meu pai comprava. Fantasmagória, porra. Eu ia na banca de jornal e comprava a revista de demos. Revista do CD-ROM. A CD-ROM. A revista do CD-ROM tinha muito aqui em casa. Aí você até hoje eu tenho MTK desse. E eu me contentava em jogar, tipo, o demo do jogo, achar virado. Teve um jogo que eu, por anos, eu não vi o jogo original. Eu só joguei a demo, que tinha dois personagens. Um jogo de luta muito irado, de animaizinhos fofinhos que viravam máquinas. Battle Beast é muito foda. Aí eu fui na casa do Senhor da Eternidade. Aí eu tô assim de brinks olhando os CDs que ele tem. Aí levantei um CD. Battle Beast! O jogo completo do CD de demo! Não, ó. Ó, vai se fuder. Eu tenho até hoje o Battle Beast original aqui. O CD está na minha frente aqui. Nem funciona mais. Não sei se funciona mais, cara. Até sair, pô. Ah, não vai funcionar no Windows 7 nem fudendo, nem que eu queira muito. E eu consigo. Se alguém arrumar um Windows 3.1 aí, eu consigo. Eu conheci vários jogos irados nessas revistas que vinham. O Battle Beast foi um deles. Eu lembro que eu chamava amigo meu pra ir lá pra casa. Qual era o engraçado do demo e da revista? A revista não tinha o manual de instrução dos jogos. Com pouco, te dava um pouquinho de instrução do jogo. Então eu lembro que eu botei o Battle Beast pra jogar e o jogo não te dizia nem quais eram os comandos. E como caralho! Era, não dava pra configurar quais eram os comandos. Cara, demorei muito pra descobrir. Você tinha que descobrir, bater no teclado até sair golpe. Exatamente. Você chamava o amiguinho pra ir na sua casa. Aí, vamos lá! Eu começo da direita e você começa da esquerda. Aí, apertando todos os botões de teclado. Deletando documento importante da sua mãe, fazendo tudo. Aí quando você descobria tudo, você começava a jogar. E era sempre os mesmos personagens. Cara, eu acho que se eu jogar o jogo completo, eu não vou achar tanta graça. Porque, tipo, tem mais de dois personagens, que jogo escroto. Não é o jogo que eu tô acostumado. Não é do jeito que eu lembrava. E cara, Ninja Inimigo, esse CD-ROM, eu aposto que você quer um CD-ROM branco, escrito CD-ROM hoje. É, eu tenho ele aqui na minha casa e eu joguei o Battle Beast, você jogava com um dos personagens, era um cachorro estilo... Cachorro? Cachorro? Cachorro? Au, au, gatinha, miau. Era um Bull Terrier. Chamamos até o Catra na história. Era um Bull Terrier. Eu jogava com um branquinho, cara. Um branquinho. Tinha um Bull Terrier, tinha uma tartaruga, tinha um... Não. No demo, só tinham dois cachorros. E como o demo é um jogo true, o jogo só tem dois cachorros. É Battle Cachorro. Cachorro! Mas, cara, demo, falar em demo, eu lembro que na época que a gente começava a cigar, mandava o bragging rights, dizendo zerei tal parada, zerei tal parada. Ah, é? O que mais você zerou? Você começava a botar na conta, eu zerei Battle Beast, demo, eu zerei The Dig, demo, eu zerei... Porra, zerar o demo de The Dig é sacanagem. Caralho, eu lembro exatamente a galera mandando bragging rights que zerou demo, cara. Não, outro dia teve um amigo meu, eu não sei nem se foi o Senhor da Eternidade. Isso tem cara de Senhor da Eternidade. Então, eu vou contar essa história como se fosse o Senhor da Eternidade. Chegou um amigo meu mentiroso e falou assim: quando eu tinha 8 anos, eu zerei The Dig sem fac. Ah, eu falei, vai tomar no cu que tu não fez isso. Aí o Senhor da Eternidade, que eu acho com certeza que foi ele que falou isso pra mim. Não fui eu. Falou assim: moleque, te provo. Como é que você vai provar? Não, tem testemunha. Meu pai tá ligado. Eu não, cara. Caraca, nunca falei isso a você. Nunca falei. O jogo que eu zerei quando eu tinha 8 anos foi Indiana Jones, Fate of Atlantis. Sem fac. Mentira, eu tinha um guidezinho só daquelas partes do que você tinha que girar a parada, tá ligado? Aliás... Ah, você pegou esse Nação Games, eu lembro disso. Por muito tempo eu joguei o demo do Fate of Atlantis, né, que vinha no CDzinho. Até um dia que o amigo do meu pai trouxe em disquete. Oh, o jogo completo. Demo me lembrou Demônio e lembrou revista do CD-ROM quando meu pai comprou Carmageddon, que vinha na revista do CD-ROM. Leque, ficava eu e ele na vice-sica lá, os dois. Ali, velhinho, moleque, velhinho, pai. Eu tô pela velha grávida. Ai, meu Deus. E minha mãe, gente, para com isso, que coisa horrível esse jogo. Que jogo horrível que é, mãe? Mata, pai. Aí era... Que momento de qualidade bonita entre pai e filha, cara. Pô, mas mata, pai! A tutela que revelou, pai! Pá! Pela puta! Olha o ponto ali, porra! Se não tem sangue, não valeu o ponto. Irado o pai quando vira pra filha e fala: filha, eu vou te ensinar uma coisa. Se não tem sangue, não valeu o ponto. Então vamos de novo, do começo, com mais sentimento. Um jogo que eu comprei. A banca de jornal também era um lugar que você tinha várias coisas gamers muito maneiras. Eu lembro que tinha uma série de jogos do que vendiam na banca de jornal, um volume saía por mês, alguma coisa assim. E junto com o jogo vinha um disquete do jogo e um livro que contava a história do capítulo do jogo que tinha um disquete. Então as 10 edições formavam uma história inteira, um livro grandão, e várias fases, 10 fases do jogo. Tinha um livro pra contar a fase do jogo. Tinha. Não, cara, era uma livro, era um livro pra contar Green Hill Zone, é isso mesmo que tu tá falando? Não, não, cara, o jogo em si tinha história no jogo. O livro era o primórdio do Transmedia Storytelling, entendeu, cara? Você quer lembrar que jogo é esse? Eu já lembrei, eu pesquisei loucamente na internet pra eu descobrir que jogo é esse. Eu fiquei muito tempo até descobrir. Tu sabe? Caraca! Ah, esse tá jogo. Tá aí, vê se não é esse no Skype. É Time Gunners. Caralho. Os Viajantes do Tempo, exatamente. Era da Deck, caralho, tudo de foda. E custava 10 reais mesmo, cara, a parada. Era 10 reais e era muito maneiro o jogo. E assim, teve uma vez que eu perdi um mês, assim. Eu comprei o 4, o 5, o 7. Quando eu joguei o 7, eu não tava entendendo nada. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, sei lá, lutando contra os gladiadores em Roma? Como é que eu vim parar aqui? Mas o jogo era muito irado. E assim, obviamente, qual era a desculpa que eu usava, né? Mãe, eu tô afim de ler esse livro aqui, ó. É muito maneiro. Compra pra mim. Ai, mãe, cara, olha que bonito. Meu filho tá querendo ler um livro. Esse jogo era irado. Comprava o livro, mandava o livro pra estante. Pá, estante de vida. E instalava o jogo no computador. Eu lembro que eu vivia indo com a minha avó na banca, porque ela me levava no curso de inglês. Aí eu vinha enchendo o saco dela. Ó, compra pra mim. Ela, porra, mas é 10 reais essa parada. Que zoado. Naquela época 10 reais era zoado. Hoje em dia, foda-se. Minha mãe 10 reais. Vai com 10 reais ali na central pra você ver. Passa na calçada da direita. Tem umas mulheres ali que te oferecem essas paradas. Caraca, o Lápis, ele é profissional nisso, cara. Não, profissionais são elas. Esse jogo era muito rip-off de flashback, cara. O problema desse jogo é que era assim, você chegava no mês seguinte e falava pra sua mãe, mãe, compra esse jogo. Eu falava, não, filho, comprei esse jogo mês passado. Você tem ele. E pai e mãe não entende essa porra. Exatamente. E se entende, mas... faz porque não, porque não quer gastar, né? Mas é jogo, computador, videogames, paradas assim, eles fazem justamente pra te confundir, né? Quem nunca foi comprar placa de vídeo com o pai e olhou e falou assim, caraca, pai, olha aquilo, deve ser um jogo irado. Pô, filha, mas é um jogo que custa 1.000 reais, eu não vou comprar. É lindo! Não, não é um jogo, é uma placa de vídeo. Sabe qual é a pior da placa de vídeo? É que quando você é uma criança noob, você quer comprar uma placa de vídeo. Então você fala saindo, você sai de casa falando, vou comprar uma placa de vídeo irado. Aí você chega no centro da cidade lá, com seu pai ou com alguém que não entende porra nenhuma de computador. E procura que tem o desenho mais maneiro, exatamente, né? Exatamente. Fala, caraca, pai, olha essa placa de vídeo aqui do cachorro robô mutante. Aí seu pai, aí seu pai, cachorro? Tá certo. Aí tu chega em casa, a placa de vídeo é aquele cocô ninja. Isso. Aí você fala, aí você ingenuamente fala assim pro vendedor da loja, tio, essa placa de vídeo é boa? Tá vendo o desenho aí, gerado? Porra, você tá achando o quê? Essa é a placa do cachorro robô mutante, amigo. Ah, caralho, já era, levei. Aí foi fora. Aí depois você tem que explicar pro seu pai por que você precisa de uma placa de vídeo nova. Se ele acabou de comprar uma placa de vídeo pra você. É, tu chega em casa, a porra da placa do cachorro não roda nem Doom. Não roda. Isso aconteceu comigo pra jogar Diablo, eu lembro. Caralho. Fui jogar Diablo 2. Aí, caraca, agora eu vou jogar Diablo 2 com os meus amigos. Vai ser irado, porque aí... Direct 3D Draw, deu problema, se fudeu, se tomou no cu. Aí o cara... me tomei no cu, que merda. Falando nesse negócio, eu vou ter que trocar o PC inteiro pra poder jogar o Diablo 3. Eu já tô vendo dano. Tá todo mundo nessa, meu amigo. É, eu sei. Tá todo mundo lá. Cara, é foda, né? Toma dano pra montar o computador, toma dano pra comprar os jogos, toma dano nos jogos. Não, é só... Ah, não, mas não se engane, não se engane. Eu posso até trocar o computador, mas o Diablo vai ser pirateado. Não se engane, por favor. Agora que eu já gastei R$2.000, eu não vou gastar mais $50 pra um jogo, vou piratear ele. Piratear o computador, né, cara? Like a boss. Alguma coisa tem que rolar a economia ali, vai ficar o elo mais fraco da corrente, fácil. Tu vai ficar jogando em servidor pirata junto com o ex-jogador de Tibia e Ragnarok, moleque. Tu vai ficar com ódio do mundo e da vida. Aí, capaz mesmo. Não fala nada não, hein, Ninja, porque teu pai vai estar lá então, Ragnarok. Olha só, não vamos baixar o nível. Nós não vamos falar dos pais dos outros, não vamos baixar o nível não, né, Debs? Aí, meu pai é detetive, cara, em Ninja. Meu pau é detetive, isso é verdade. Ah, cara, quando o pai vira pau e a mãe vira mão, sabe que tem um problema muito sério. Caralho, cara, que merda. É evidente nessa, cara. O pior de tudo é isso. O pau do Senhor Eternidade já mandou um Coronel Mostarda com castiçal na sala. Tá tudo bem aí, cara. Tá investigando muito aí também. Eu morava num condomínio que tinha 13 prédios, era um condomínio grande, e um dos caras que morava nesse condomínio, eu já não lembro mais o nome dele, eu acho que era Anderson. Mas ah, era com certeza o Anderson, cara. O Anderson era um cara muito gente boa. Ele jogava com gente, Leona e Terry no The King of Fighters. O apelido dele era Navalha, porque ele tinha... O Navalha, com certeza, cara, eu já perdi pro Navalha algumas vezes. Não é Navalha, é Nafalha, com F, de falha, porque ele tinha falhas no cabelo. Ele é vindo na base? Na base. Ele tinha uma falha enorme de cada lado da cabeça. Tinha alopecia, sei lá o que ele tinha. Nessa eu conheço, tem um amigo meu, amigão meu, que tem alopecia. Fala alopecia agora, né? Mas esse amigo teu é temporário, tá começando a voltar normal já. Ah, entendi. Fala com o Lápis. Fala pro Lápis que ele vai ficar felizão de estar voltando. Mas o do Lápis é na barba, é mais tranquilo. E aí tinha uma mulher que tinha um fliperama lá, que ela era a Dona Neném. E o Nafalha era um grande filho da puta, cara. Dona Baby! É, o que acontece? Fliperama. E dois tipos de fliperama, basicamente. Né? Esses que são de ficha, você bota a ficha e ele dá o crédito. E os do botãozinho, que tem o botãozinho que fica lá do dono do bar, do fliperama, sei lá o que. Caraca, do botãozinho que fica atrás do balcão do maluco, né? O maluco tu passa pelo fio, você dá o tato pelo fio e cai a ficha. Tu vai jogar o Street Fighter 2 ali? Beleza. É, na máquina vermelha, né? Beleza. Aí bota a ficha, Mortal Kombat, um crédito. Ah, joga nesse agora. Não, porra, eu botei Street Fight. Ah, mas agora eu já botei o crédito. Joga o Mortal Kombat. Não. Sabe o que acontecia? Tinha sempre um, sei lá, um escravo do um cara que vendia alma pra ficar no cantinho. O cara literalmente vendia alma e fazia um trato com o dono do fliperama. Era assim, o cara falava: a minha alma é sua, mas toda vez que você errar o botão e botar o crédito numa ficha, você vai me chamar, eu vou sair das sombras e vou jogar, pra ninguém jogar. Então, o cara que cuida da Xerox na Lan House. Exatamente, o cara errava o botão, aí falava: caraca, eu posso jogar ali? Não, pera aí. Ô, João, vem cá. João, vai jogar ali o Mortal Kombat. É, cara, botei a ficha. É porque esse cara não ganha salário, cara, sabe? Era isso. Bicho, você limpa o chão aqui e quando eu errar o botão, tu joga Mortal Kombat, beleza? O cara. Aí, eu faria isso, bro. Até que eu não duvido, cara. Aí o que acontece? A Dona Neném, ela tinha um fliperama que era de ficha. De ficha não, de botãozinho. Botãozinho de apertar o botão lá. E como esses negócios são assim, o que acontece? Você tem que dar o contato através do fio pra entrar a ficha, pra entrar o crédito. Então o que você pode simplesmente fazer? Pegar uma navalha, agora sim, navalha, uma gilete, vai atrás da máquina, pede pro pai e pra mãe da Débora ficarem olhando pra ver se não vê ninguém. Acha o filho, que dá contato e cai o crédito. Entendeu? Você pode fazer isso, tá dada a dica. Eu sei que hoje em dia não serve mais pra nada essa dica, mas tá dada a dica. E aí, entra lá o crédito. Beleza, um belo dia, na palha chegou lá e deu a raspadinha lá. Deu a sua raspadinha do Rio. Aí entrou lá a ficha do King of Fighters 96, ele foi lá, jogou. Beleza, jogou. Aí a Dona Neném, né, olhou assim, estranho que ele jogou muito tempo, ele botou uma ficha só, ficou lá muito tempo jogando. Tá, beleza. Cara, mas a Dona Baby era estúpida, né? Porque tinha que passar um cara lá. Não. Veja bem. Ele botou uma ficha. Ela foi botou uma ficha. Ah, entendi. Aí, enquanto isso, o pai e a Ronda Debs ficaram lá olhando. Aí, ele comprava uma e fazia uma raspadinha pra ter quatro, tipo isso. E deu uma raspadinha. Ele ficou lá jogando um tempão, não sei o quê. Beleza. Com o tempo, a lenda foi se espalhando, né, cara? A lenda foi se espalhando. A galera foi começando a saber. Mas, porra, ninguém fazia muito assim, ou não fazia que nem ele. Porque, porra, a mulher era uma velhinha, entendeu? Ela vendia doce. Porra, era amigona da criançada. Ela vendia doce, cara. É, no 29 de setembro ela dava doce pra molecada no Cosme Damião. Oh! Então a galera porra, poupava a velhinha. O Nafalha não poupava a velhinha. Dona Baby. Que filho da puta. Até que um belo dia ela se ligou que ele tava fazendo a parada. E falou pra ele. Ele parou de fazer? Óbvio que claro não, porque não. O Nafalha é um filho da puta. Ele é um filho da puta. E a Dona Neném, você que falou que a mulher era uma escrota, sabe o que aconteceu com ela, Nisnimil? Ela teve um infarto. Caralho. Dela, entendeu? Mas peraí, quando é que eu falei que ela é uma escrota? Eu não lembro. Falou que ela era uma tapada, desculpa. Hã? Entendeu? Você falou que ela era uma tapada. Ah, tá, e tudo bem. E hoje, a Dona Neném não tá mais entre nós. Ih, caralho. Olha que vacilo. Sacaneou a mulher morreu. A mulher tá no céu. Aí. Ela morreu. Mas ela não morreu disso, não, cara. Ela também não infartou por causa da Nafalha, não. Ela ficou onde ela infartou só. Mas que isso aí ajudou, ajudou. Mas essa coisa de raspar o fio ficou como herança. E foi passando de geração em geração até que chegou no, na geração minha, que tem eu, e tinha um amigo meu cujo apelido era, na época, Mãozinha. Foi você que deu esse apelido pra ele lá? Quando eu fui morar lá, ele já era Mãozinha. Foi a época que ele quebrou o braço, ficou com o braço engessado muito mais tempo do que devia. Provavelmente ele ficou com o braço engessado no tempo normal, mas devia ser tipo férias da molecada e todo mundo se via do dia por 3 meses. Com certeza. O apelido deu tempo de pegar. Aí um belo dia o Mãozinha chegou e falou: qual é a barreira? Barreira sou eu. Qual barreira? É a... Vamos ali no. Vamos lá no. Isso, isso é apelido de médico, hein? É, porque eu era, porra, já vi foto minha quando era pequeno, né? Falou, qual é a barreira? Vamos lá no Zé ali. Na época já era o seu Zé, era o bar da outra esquina que tinha o fliperama. Tinha um The King of Fighters 96, um Tekken 3 e um Time Crisis na época, Time Crisis 2, acho. E tinha Time Crisis em bar, cara. É, aí a gente chegou lá, aí beleza. 8 horas da manhã, padrão, né? Padrão. Zé acabou de abrir o bar lá, o ovo, aquele ovo colorido lá de anteontem. Cara, bolovo. O ovo azul. Era bolovo não, cara, era ovo mesmo, ovo colorido. Ovo azul. Ovo azul, torresmo. Tá caro, torresmo. Bolovo é muito mais hardcore. Não é, cara. Bolovo é muito tranquilo perto de ovo colorido. Falou, Zé, bota 2 fichas aí no The King. Aí, beleza, ele botou lá. Aí começou eu e o João a jogar. Aí eu botei lá a primeira ficha. Aí o João ficou lá, deu uma raspadinha. Aí na primeira raspadinha caíram umas 5-6 fichas. Caralho. Aí. Não é raspadinha, né? Isso é... Não, porque não sabe direito, né, cara? Garoto. Raspadinha é um caralho, né? Ele passou uma lixa no fio. Não sabe fazer a parada. Beleza, a gente jogou lá, ouviu o barulhinho lá, tan, jogou, aí beleza, um de nós dois ganhou a primeira, acho que fui eu, aí ele foi... Na dúvida, quem conta a história, cara, ganhei 29 seguidas nesse dia, cara, então é meio expressiva a parada, aí ele foi, raspou a segunda, aí foi dando 9, 10 horas, foi começando a molecada a chegar no negócio, né, chegar no bar, aí lá a gente jogando direto, o moleque chegou assim, o Girimum, porra, vocês estão botando ficha pra caralho, falou, tamo botando ficha não, é que a gente deu uma raspadinha, ele então sei que eu vou dar uma raspadinha aqui também. Aí beleza, e nisso eu já tava ganhando 29, já tinha ganhado os 29 contos, já tinha até perdido. Sabe que se a história for até aqui onde você contou e a gente botar uma música tipo essa parada vai ficar um filme de colecionador, né? Colecionador. Pô, não foi texto no fliperama. Cara, a gente só deu tilt no fliperama, ele teve que chamar o técnico pra consertar, e ele ligou pra polícia, mas não deu nada de muito grave. Ligou pra polícia? Ah, estão roubando os fliperama aqui, virtuais. Ainda por cima deu polícia. É, mas nessa hora, eu já não, por sorte, eu não tava mais lá na hora que deu merda. Porque pois é, será? Foi assim que abriu a ficha criminal de lá. É, não, é, isso aí é outra história. Você sabe que a minha ficha criminal começa com o artigo 156, então... Pô, mas quem nunca arrumou confusão no fliperama, né? Porque uma vez eu fui no fliperama e fui ganhando do maluco que eu nunca tinha visto na vida. Fui ganhando. Aí o maluco se achava o deus do Marvel vs Street. O cara se achava o deus. Fui ganhando, cara. Quando eu ganhei, tipo, mais 6, o cara gastou umas 6 fichas. O cara falou, tipo assim, tu tá dando muita cagada com o Homem-Aranha. E eu mandei aquela de leve. Não tô cagando, não. Tu que é ruim, né? Cara, nunca tinha visto o maluco na vida. Aí você vai e faz isso, né? Aí eu faço isso. Aí o maluco fica puto, começa a gritar, não sei o quê. Fala, tipo, vamos lá fora, então, que quando tu terminar aí lá fora, a gente vai ver. Aí eu, vou demorar pra jogar o meu joguinho. Ah, o episódio de Friends hoje teve isso também, cara. Era o episódio que o Chandler e o Ross arrumam confusão com os caras lá por causa do sofá no bar. Ah, é. Mas foi... Ah, normal, cara. A melhor parte de você arrumar confusão em fliperama é quando você tá entre amigos. Quem está, por exemplo, jogando The King of Fighters ou Tekken, e aí tem as duas lutas paralelas da rivalidade. A luta dentro do fliperama e os caras que estão jogando, um dando ombrada um no outro pra tirar o cara da alavanca pra ganhar uma vantagem competitiva no jogo. Isso é extremamente normal em qualquer grupo de amigos que joga fliperama. Ah, não sei, cara. A gente já usou a estratégia de de encontrão. Então, é o encontrão, é a ombrada. Não, encontrão é quando você tem um outro amigo muito brother e você tá quase perdendo a sua ficha. Aí o cara vem andando rápido, como se estivesse querendo chegar num fliperama, e esbarra no cara que botou a ficha contra você. Ah, isso é sujo. Isso esbarra é sujo. Violentamente no cara. O cara lá, o controle, ao tempo de você emendar um especial combinado dos seus dois personagens. Isso, mas isso é imundice, cara. Isso é sujeira. Vale é, tudo, né? Isso aí já é sacanagem, sim. Não. Até o vale tudo tem limite, cara. Soco no pâncreas, por exemplo, não vale no vale tudo. Que isso? Mordida. O Rio dá soco no pâncreas? Não. O Rio é um mordida não vale. Mordida não vale. Até a menina tá sabendo. Pô, soco Mike Tyson não vale. E não valeu. Ah, não valeu, né, cara? Se o Mike Tyson fez, deve valer, né, cara? Porra, cara. É quase a regra dos pais, né? Mas no UFC não vale, não. Nunca valeu. Ah, o UFC é de menina, né? Mordida com mordida. Não. Tô falando desde o UFC original, que não tinha tempo nem juiz. Na época do Royce. Na época do Royce Grace. Foi das mortes. Isso. Na época das mortes. Tinha que ter um cara. Não tem nenhuma história pra contar pra gente, não? Eu tenho. Dos detalhes sórdidos. Eu tenho, mas não te interessa, seu merda. Seu filho da puta. Não, eu tava tentando lembrar dos detalhes sórdidos da história. Conta do Traveco. Do Traveco. Se a história do Daigo terminou com um soco ou voadora. Não. Caramba. Não, essa não tinha briga, não. Foi estranho que parece que não tinha. Porque a gente tá aqui com um fucking cara que trabalhou na locadora, maluco. Porra. Não, eu trabalhei em três. Porra, cara, é veterano de locadora. Vocês já devolveram fita pra... Porque antes de ser trabalhador nela, eu fui rato nas três. Mas fita da locadora, ela vinha sempre com aquela fitinha do tipo, se essa fita está violada, você nos fudeu. Ah, claro, porque a molecada sempre trocava o chip dentro da fita, né? Eu já fiz muito isso com fita de Nintendinho. Você fez? Que filha da puta. Ah, mas eu fiz porque eu queria jogar o jogo. Entregar? Não. Foi o primeiro que eu trabalhei. O meu trabalho era testar na hora que o moleque vinha entregar pra ver se ele não tava fazendo gato. Tá ligado? Ah. Sei de pegar, tipo, pai e mãe reclamando. Não, mas ele não fez isso, não. Minha senhora, tá aqui. Prova. Você tem 20 anos de idade, você tem 30. Não, você é véia, filha da puta. Não paga essa porra. E lá precisa se defender que ele tá triste. Não, cara, porque tinha época, tinha fita que era lançamento. Não foi Nintendo, não, foi Super Nintendo. Que você não podia alugar fita mais de uma vez seguida. É. Então, o que acontecia? Por exemplo, Super Mario RPG. Você alugava, fazia lá o seu jogo, salvava, o próximo filho da puta que alugasse e ia pagar o seu save. Isso é normal. Porque faz parte também do jogo. E faz parte do jogo você se precaver contra isso. Então o que, que você fazia? Alugava duas fitas, a Super Mario RPG e uma mais antiga. A mais antiga, o lacre geralmente já tá mais solto, assim, você consegue tirar e colocar de novo com... Filho da puta! Filho da puta não, isso é um princípio de engenharia. Você consegue tirar... Engenharia da filha da putice. Like a boss, né, moleque? Então você alugava a Monsters e o Super Mario RPG. Aí beleza, você cortava o lacre do Super Mario RPG com um estilete e depois colava de novo no A Monsters. E você pegava o lacre do A Monsters, que já tá velho, porém bem conservado, porque ninguém aluga aquela merda, e coloca no Super Mario RPG. Quando você chega pra devolver as duas fitas, o cara pega o A Monsters e joga pra trás na porta. Se cair no chão, foda-se, porque ninguém valora aquela merda, e vai testar só o Super Mario RPG, entendeu? Então, foda-se. Você não trocava o negócio e foda-se. E ficava por isso mesmo. Na locadora onde eu ralava, eles usavam aquele lacre que tinha, tipo, altos quadriculados, assim, pra, tipo, arrancar. Desse pra notar se o cara tentasse, sacou? Esse é mais difícil, é. Uhum. Aí a gente só usava desse. É, porque aqui perto... Ninguém cansou de fazer aquilo, porque a mulher do cara que também cuidava no turno onde eu não tava era burra que nem uma porta. Não sabia as regras. Porque não, ela não simplesmente não olhava, cara. Ela pegava a fita e jogava pra trás, igual tu falou. Só que ela fazia isso com qualquer jogo. Qualquer jogo. As duas locadoras que tinham ali perto do que eu morava... Peraí que o Solidariedade tá fazendo papapá. Eu faço isso com as lojas. Nossa senhora. Foi mal, cara. Eu fiquei excitado, cara. Foi mal. Ai, excitado com a história de tirar o lacre, né, cara? Falou sobre a monstros, aí começou. Tinha duas locadoras lá perto do condomínio onde eu morava. Aqui perto ainda, né? Que uma era a Paul Games. Ela tá aberta até hoje. Hoje em dia ela funciona como você alugar... Peraí, Paul Games? Não. Caraca, negou, ouve o que quer, né? P-O-W. Ouve o que quer. Tu quer pau? Vou botar um aí na tua boca. O nome do episódio vai ser Crônicas de Pau. Fica do pau. E a Paul Games, que era uma locadora numa do esquina Paul, assim, frente à padaria. Não, o nome do cara era... É, o nome do cara é Paulo, realmente. Caralho, nunca tinha pensado nisso, que merda. Mas é POW, na verdade. E uma outra que eu não lembro mais o nome da locadora, que era uma locadora que alugava filme também. E nessa Paul, que dava pra fazer... É que não dava pra fazer os esquemas, porque era com esse lacre aí que o Daigo falou. Mas a vantagem dessa Paul Games é que quem trabalhava lá na época é o Pastor Giban. Era o Pastor Giban. Pastor Giban? Caralho, Pastor Giban. Pastor Giban. Me dá um queijo, Giban. Um queijo, Giban. Que na época ele não era pastor ainda, ele era só o Giban. Que era um cara muito puto, porque devia ganhar muito pouco. Porra, um fucking Robocop japonês, né, cara? Robocop japonês, né, cara? Enquanto o Paulo ia lá pra cima da parte de cima da locadora, o depósito, trepar com a hoje atual esposa dele, que tem uma loja de doce aqui perto. É, remova a referência ao trepar, por favor, porque, sei lá, são boas pessoas, a filha deles e minha irmã. E essa locadora não dá pra fazer isso, mas dá pra fazer o acordo com o Giban, porque o Giban deixava você alugar a parada e foda-se. Mas a outra não, a outra você trocava o lacre mesmo e foda-se. Então, aproveitando o que você tá falando aí, eu vou falar as 9 cláusulas do policial de aço Giban. Cláusula número 1. Nossa, policial de aço Giban tem o direito de prender qualquer criminoso em qualquer circunstância sem um mandato de prisão. Cláusula número 2. O policial de aço Giban, quando considera alguém como violon, pode submetê-lo a uma pena pelo seu próprio julgamento. Cláusula número 3. O policial de aço Giban dá prioridade à vida humana, podendo ignorar ordens, qualquer ordem superior. Cláusula número 5. A 4 desconhecida. Caso o criminoso manipule os corações dos humanos para o mal, a pena pode ser aplicada pelo seu próprio julgamento. Cláusula número 6. A punição é severa para aqueles que destruíram o sonho e machucaram o sentimento das crianças. Peraí, lê de novo essa. Devagar. A punição é severa para aqueles que destruíram o sonho e machucaram o sentimento das crianças. Como é que é a próxima, moleque? Te dou um queijo, Giban. E cláusula número 9, porque pula também para do 6 pro 9. O policial de aço Giban tem o direito de exterminar qualquer criminoso que destrói a paz da humanidade. Caralho. Assim, e falava que o Giban era baseado nas leis do Asimov, né, cara? Lei 9. Ele tem o direito de exterminar pessoas. Com explosões coloridas, né? Tipo... Não tinha colorido, não. Era explosão mesmo. O Giban era mais sério. Giban era meio Robocopzinho mesmo. Ah. Eu vou ter que rever, cara. Entre 52 episódios que saíram aqui... Cara, olha o nome do episódio, cara. Eu adoro a tradução. No nono episódio, o cachorro que mia. Cachorro? Esse episódio é foda, velho. O Baiolon acha que vai destruir o Japão fazendo gatos se comportarem como cachorros. Caralho, pelo amor de Deus. Vambora. Ah, teve uma vez... Isso na locadora da minha tia. Primeira que eu trabalhei. Teve lá uma pequena... promoçãozinha, baseada num torneio de... Ai, qual jogo que era? Não era Street Fighter, não era. Waku 7. Não, que o Waku 7, pô. Waku 7. Pocket Fighter! Pocket Fighter! Pocket Fighter! Não, cara, é muito antes, é tipo 91, 92, no máximo. Ah, era aquele de... Oxe, de todos os lugares do mundo, qual o nome? World Warriors. World Heroes não, não é World Heroes não. Pocket Heroes. É... Fatal Fury 2. Pocket Fighter! Fatal Fury 2, o cara ganhou o torneio com o Jubei Yamada. Tipo, nunca mais. Like a boss. Like a boss. Nunca mais, cara. Nunca mais. Aí ele ia ganhar 10 horas de jogo, tá ligado? 10 horas de jogo. Aí ele podia fazer uma por dia ou então jogar as 10 de uma vez. O que é que o menino Guelão fez? Você faria diferente? Essa é a pergunta. Não, pô. Ia jogar todo dia uma hora pra poder jogar 10 dias seguidos, pô. Que isso, cara. Eu acho que ia falar, mãe, amanhã não vou à aula por um motivo muito especial. Não, mas esse que é o problema, você meio que adivinhou o que rola na história. Ai. Que o moleque pediu a porra das 10 horas, chegou lá, era 8 horas da manhã, era que a gente abria. Era tipo meio de dezembro, porque eu tinha ido lá pra passar férias, isso lá em Brasília. Aí tal, 8 horas a gente abriu, o moleque já tava lá. Tipo, acho que ele chegou umas 7h45, ficou lá marcando na porta, gordinho, como tinha que ser. Oi, Daigo, tudo bem? Eu queria que você soubesse que esse é o melhor dia da minha vida. Vocês fazem parte dele, tá simples. Você podia ver um brilho nos olhos do moleque. Ele era tipo 2 anos mais novo que eu tinha 11 na época. É mais ou menos isso aí. Hoje eu rezei para que se eu fosse morrer, eu só morresse depois de jogar 10 horas seguidas. Aí, tipo, de mochila e roupa de escola. Eu olhei e falei, vai dar merda. Aí tá, ele sentou, começou a jogar. Acho que ele começou a jogar Mario. É, o bom e velho Mario, né? O locador. Aí depois passou Bomberman. Que Bomberman? O Super, o primeiro Super Bomberman. Aquele primeiro chefão é o bicho do marretão. Entendi. E o moleque era tipo boss, cara, porque ele foi até no mundo 5 sem perder vida. Caralho. É, uns 9 anos de idade. Mas se bem monstro. Que se o moleque tivesse usado todas as 10 horas pra se concentrar no Super Mario World, de repente ele tinha zerado de uma vez. É, né? Dá mais ou menos isso. Não, mas ele, tipo, ele matou 2 mundos e pediu pra trocar fita. Aí tal, chegamos na hora do almoço, o moleque arrancou a lancheira, arrancou lá mesmo. A lancheira da escola, né? Que a mãe dele preparou com todo carinho pra ele lanchar na escola. Devia ser uma lancheira do Aladdin, cara. Ou dos Power Rangers. A 91 não. Ainda não tinha. A 91 não tinha, verdade. Nem Aladdin. É. Nem Aladdin. Era lancheira dos ursinhos carinhosos, porque não era gay. Aladdin. Aí tal, o moleque trocou, assim, sem parar de jogar, o moleque se alimentou ali mesmo, tomou as birita nervosa. As birita nervosa, o suquinho de laranja coado que tinha no tanquinho. Não, parecia uns energéticos brutos que o moleque tomou, porque ele ficou tão... 91 era um ano de pureza, cara. Não existia esse negócio de energético ainda, não. Nesse tinta era o quê? Tônico Fontoura. Era um ano de pureza, né, cara? Era um ano que o professor Raimundo chamava o Galhão Cumbi, que fazia piada de bicha, né? Trapalhões, ou chamava o Mussum de Azulão. Era uma época pura. Zoado, sai do pé dele. Ninguém vê maldade nisso, cara. E a gente não pode falar do Matheus. Vai se fuder, mano. Pode. Foda-se o Matheus. Enfim, ele continuou lá jogando, jogou praticamente todas as fitas que a gente tinha, mesmo que seja só por um pouquinho, tipo, ah, eu não gostei, pede pra trocar. Chegou 5 horas da tarde. Aliás, não, não. É, chegou 5 horas da tarde. Faltavam duas. Uhum. Faltou 2 horas pra acabar. O moleque já tava tomado. Aí a gente notou que ele começou a se preocupar assim e tal, do tipo, eu já devia ter ido pra casa ou coisa assim. Quem aparece na porta? Mamãe. Não, não é nem a mãe, não. É o pai. Papai. Aí fudeu. Papai. É a porrada. É o pai. Peraí, que a Debs tá mandando fap-fap agora. Ah, beleza. Não, tô não. Tá bom, Debs, por um minuto eu achei que era você. Era meu irmão aqui do lado. Não, pô, tava ajeitando o mic. Aí apareceu o maluco com a vana de pau na mão. Ah, moleque! Light of Bass. E o moleque aí apanhou ali na locadora, moleque? Voou tipo não, chinelo no balcão? Sentou e esperou acabarem as 10 horas. Aham. Uhum. Na porra, caraca, pai brother, né? Pai é. Não, eles. Não, calma. Eram 10 horas. Isso não ia acabar. Vai falar, é 10 horas que ele tem direito? Então, beleza. Era. Joga essas 10 horas que você vai morrer feliz depois. É, cara, é a última refeição do cara que tá condenado. É, ele sentou, começou a papear, falar de futebol, coisa de pai, né? Uh-huh. Meu avô também tava lá, aquelas coisas assim. Aí chegou 6 horas da tarde, o moleque terminou, eu lembro até hoje, foi com Super Star Wars. Caralho, jogo impossível. Porra, boa. Aham. Uh-huh. Não, o moleque tava. Acho que tava na base do. Na fase do Land Speeder já. Caralho. Aquela de Savoy 2D2. É, aí o moleque tipo, tava empolgado ainda, nem notou que a hora tava acabando. Tipo, o pai dele chegou, ele achou, não, tô safo, né, minha mãe. Aí ele pediu grana pro pai dele pra inteirar até 7 horas, até a hora da gente fechar. Caralho! Aí o pai dele, não, I draw the line. Tipo assim, fez aquela linha no chão. Pegou o moleque pelo cabelo. O pai dele podia ter falado assim, pai, é filho, você precisa, é quanto pra terminar o jogo? Não, nem quanto, tipo assim, depende, filho, falta quanto pra terminar? Ah, falta só tipo, mais 5 fases. Então vamos fazer o seguinte: se você não terminar até a locadora fechar, eu vou te enfiar a porrada. Se você terminar, tu tá livre. Pô, sabe o que o pai podia forçar pra caralho de fazer? Ele podia chegar em casa e falar: meu filho, esse aqui é o serviço prateado de Nintendo. Se você zerar essa porra sem perder vida, você não apanha. Porra, é impossível. Caralho, que maldade, cara. Sacanagem, pô, moleque, você tortura já. Tortura o caralho, você cria um filho like a boss. Não, mas aí pra terminar a história, esse moleque apanhou tanto. Caralho. Apanhou tanto. Porque, tipo assim, o pai dele tava esperando a hora acabar pra, tipo, conversar com ele. Acho que o que o pai não gostou foi o moleque pedir mais. Caralho. Foi insolência da parte dele. Né? Tô preocupado. O nego da escola ligou falando que ele não tinha ido, porque o moleque era, tipo, aluninho exemplar. Assim, o pai não esperou nem chegar em casa pra dar porrada, não. Foi na esquina mesmo, com a gente olhando. Foi show que, moleque? Errado. Caso de família, né, cara? Muito mais maneiro. Caso de família. Chama a Regina Volpato, chama a Cristina Rocha. Não, o moleque tomou muita paulada. E ele praticamente, ele só foi aparecer lá depois de 6 meses, minha tia me disse. Aí eu já não tava mais lá, mas... É, foi quando ele se recuperou do olho roxo. Não, depois de 6 meses e, tipo, com um comportamento um tanto quanto estranho. Pro próximo campeonato, né, cara? Então, o campeonato é hoje? Não, nem era campeonato. Tipo, ele passou, falou dois negócios, nem jogou não. Saiu fora, tipo, vazado, olhando por cima do ombro. Um ano ano de 98 ou 99, não lembro bem, o seu Zé já tinha fechado, o seu Flávio, que era o português da outra esquina, também já tinha fechado, e o fliperama da rua era o Ziza Lanches, ou algo do tipo. O nome era Ziza. É uma merda assim. Quem trabalhava lá, a Ziza era uma mulher lá, era uma MILF que tinha lá na vizinhança. A MILF. Cuja filha era a Rafaela, cujo apelido dessa filha dela, Rafaela, era a namorada de todos nós. Era uma garota de 13 anos que tinha 103 centímetros de busto. Mas isso não vem ao caso agora. Caralho. Porque o que importa. Mas peraí, quanto ela tinha de barriga? Isso é muito importante. Não, ela era magrinha, ela era magrinha. Ela só tinha seios absurdamente enormes mesmo. Depois ela teve que operar até. Com 13 anos? Com 13 anos, ela operou pra diminuir. Era tipo a cabeça desproporcional, era o peito, assim. Cara, era bizarro, cara. Era absurdo. Era bizarro. Ela tinha mais peito que bunda. O que acontece é o seguinte: vendiam lá uns breguetes, lá uns hambúrguer, não sei o que, e tinha uns fliperama lá. Tinha um Marvel vs Capcom e um The King of Fighters 98. Ok. E o Daytona USA. Era muito bom o Daytona USA, que era com um volante. Daytona USA não, era o Cruising USA, muito melhor. Ah, e aí, muito legal. E quem trabalhava lá nessa época era o Marcelo, que hoje é um pai de família, mas na época era só um pré-adulto babaca, e o apelido dele nessa época era Cu. Interessante esse apelido. O apelido dele é Cu. Me diga um país de duas sílabas que uma das sílabas você pode comer. Cuba. Japão. Aí o que acontece? Boa tarde. Uma tarde ensolarada lá de um mês aleatório qualquer, de 99, eu devia ter cansado da Playboy da feiticeira, e desci pra jogar um fliperama. Aí tava vazio lá, não tinha ninguém, eu fui lá, vou jogar o The King of Fighters mesmo, tem tempo que eu não jogo, beleza. Cu, bota uma ficha aí pra mim. Botou. Cu, bota beleza. Uma ficha. Cara, aí, lá, você corre no banheiro, vamos lá, cu. Eu não acredito em você. Não acredito em você, corre uma ficha aí, meu filho. Aí o Marcelo colocou a ficha lá, joguei, escolhi. Peraí, fa. Pronto, ele se tocou e parou. Ele se tocou, né? E parou de se tocar. É verdade. Pô, cara, você ficou me incomodando, na moral, cara. Tô de boa aqui. Vai, fala. Primeiro passou na cidade, na minha casa. Marcelo colocou a ficha, escolhi lá, Terry, Ryder, Xingo, não sei o quê. Chegou lá no segundo trem e falou, porra, deixa eu pegar isso aí. Ah, joga aí, pô. Cara, conhecido, amigo meu, beleza. Aí ele chegou lá, jogou, tá. Aí beleza, desde que ele parou de jogar, ele terminou, eu voltei a jogar. E eu vi que ele entrou, assim, lá na lanchonete e foi lavar a mão. Tranquilo. Eu tô jogando, aí, pô, tô mesmo quando eu tiro a mão assim da alavanca e dá uma passada. Assim na calça, na bermuda, sei lá o que. Aí beleza, tô lá jogando, aí terminei de jogar e continuo passando a mão na calça. Porra, minha mão tava coçando pra caralho. Aí beleza. Só a mão, né? Só a mão. O cu não. Aí o. Oxiúrios, tá? Aí veio um outro maluco lá, o Thiago. Aí começa a jogar, não sei o que. Aí olha pra mim, qual é a barreira? O que tá toda hora coçando a mão aí? Porra, minha mão tá coçando pra caralho. Tua mão esquerda? É, a minha também. Aí eu assim, aí cu, seu filho da puta, tá passando pó de mico na alavanca, né? Sacanagem. Caralho, que filho da puta. Mas que filho da puta, velho. Que o cu tá passando um pó de mico na alavanca. Pó de mico na alavanca. Cu, tu esfregou aqui na alavanca? Puta que pariu, hein? Caralho. Ele é foda, ele foi mandado embora depois. Mas tudo bem, o que importa é que hoje a filha dele tá grande e tá saudável. Final do nosso podcast. Eu gosto de jogos diretamente do baixofreitosoco.com. Antes de mais nada, Débora. Não, é Debs, não é Débora. Não, mas sério. Ah, tá. Debs. A regra do nome verdadeiro. Debs, o que você tem a palavrinha pra falar pros nossos ouvintes que não tem histórias em loucadoras? Loucadoras de jogos. Fliperamas ou bancas de jornais. Ou farmácias, ou whatever. Essas pessoas não tiveram infância. Mamelas. Ainda dá tempo, ainda temos aí algumas locadoras. Só não dá pra ter todas essas experiências, nem raspar fiozinho, nem nada assim, mas acho que. Se você tem dois pais, gente boa, você pode procurar um Chico X da vida e tentar fazer que nem a Debs e roubar uns tiquezinhos ali na marotagem. Moleque, até hoje eu acumulo ticket, hein? Tá sendo. Caraca, ela faz o material escolar todo dela da faculdade, só que. Aí, qual é a probabilidade do antigo dono do Chico X ouvir esse podcast? alta, cara. Pô, muito alta, né, cara? Eu diria 97,3. Porra, você acha que o cara é gamer? Não, não é por causa disso, cara. Porque ele é gamer. É a nossa audiência comparada à população brasileira. Se ele tá nos 2 e poucos% que não ouvem, então ele tá, ele não vai ouvir. Então, mas Splinter, já que você tá aí de bobeira, qual é a novidade que a gente tem nessa semana pra falar pros nossos ouvintes? Que já deve ter sido dito no bloco de e-mails e notícias, mas foda-se. Ah, já mesmo. É, que agora a gente tá em mais um local na internet pra gente ter. Agora não são só 3 lugares que as pessoas podem falar com a gente, agora tem um quarto. E qual é o quarto? É um tal de uma rede social aí que nunca vai dar certo, é um tal de Facebook que não é famoso, ninguém conhece, ninguém tem. É, quem quiser procurar a gente lá, como é que faz, Senhor Eternidade? Foi a gente que criou? Como é que faz, Senhor Eternidade? Eu quero fazer um teste. O que é esse negócio de Facebook, cara? Não consigo falar. É mesmo. Não, então explicando aí pra nosso amiguinho, nosso ouvinte. Cara, isso foi um... A gente recebeu um e-mail que foi altamente revigorante de um fã nosso que falou, cara, vocês têm que ter uma propaganda do Facebook, cara. É modernidade. Vocês têm que aparecer lá, tem que dar as caras. É a rede social do momento. E, porra, e o cara fez pra gente essa página no Facebook. Ele não só indicou que a gente tinha que ter, mas ele fez. Pô, tá pronto, passo a administração pra vocês. Agora é só espalhar as boas novas. Então, cara, eu não ia falar nada não, mas ele falou o que eu falei pra ele fazer. Pô, me obedeceu. Eu falei, tem um desse podcast aí que eu falei, porra, a gente não tem Facebook aí não, mas se quiser fazer pra gente, aí faz. O cara fez, foi brother, brodou. Agora, ele tem Nick Task? Ah, cara, agora tem. Vocês lembram? Não tinha, agora eu não me lembro agora, eu falei nos e-mails, mas eu não me lembro agora. Não, era pra ele, não. Então manda uma. Então a gente vai mandar um abraço e agradecimento aqui pro nosso ouvinte Rodrigo Mota, que é o Marmota. Porra, Marmota. Marmota. É. Marmota já é. Não. Marmota é outro Rodrigo, cara. Tem que mudar agora isso aí. Caralho. É o Dark Marmota, então. É o Dark Marmota. Pode crer. Marmota 73. Ivan Marmota 73 criou pra gente aí o Facebook. Então é só você acessar o nosso site, www.baixofrentesoco.com. Lá tem um botão assim, eu curto essa bagara. Então vai lá, curte, que depois a gente faz uma promoção pra quem tá curtindo lá, entendeu? A gente sorteia, sei lá, Promessas vazias. Uma cueca usada. Tipo, aí, cueca usada do Senhor da Eternidade. É nego. Então sorteio lá muito breve. Tem várias gatinhas aqui, ó. Juliana. E lá, quem quiser continuar na tradição de se comunicar com a gente, oi? E-mails e terem. Juliana Cadal? Você pode mandar um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E quem quiser falar com a gente pelo Twitter, Debs. Rapaz, eu sempre caio mais difícil só porque eu não uso Twitter. Sei lá, brother, deve ser @ eu gosto de jogos, eu baixo frente soco, essas paradas assim. Ah, você acertou de segunda. Aí de segunda, vambora. Cara, só joga lá que vai achar, entendeu? Não tem isso, jeito. Bota no Google, porra. Twitter do Baixo Feito Soco. E Daigo, alguma coisa que você gostaria de dizer antes de terminar o nosso programa pro nosso ouvinte? Não use drogas, vencedores não usam drogas. Leia um Action Comics número 1, dá a recomendação de quadrinhos. Ah, pode crer, não. Action Comics número 1 e Homem Animal número 1. É. Homem Animal. Cara, eu vi vendendo na Bienal, cara, muito maneiro. É isso aí então, galera, até semana que vem, animal. Até, valeu. O Senhor da Eternidade. Chiado. Senhor do Chiado. Senhor do Chiado. Já te vi. Senhor da Enfermidade. Não, mas como é só se bagaço, vocês não vão poder testar o troço. Fala sério, cala a boca. E o Pajé do Aprimoramento voltando a casa depois de 45 edições na puta que pariu. Estamos a ter voltado e foi só impressão sua. Pajé? Xiii, Marquinhos. Eu gosto dos meus amigos, porque eles me dão sempre tanta atenção. Só me fodem. Opa, aí sim, hein, Manolo.